Califórnia. Parou. Vai, vai no que dá. Aqui, gravação pausada. Que nojo, cara. Da vida. Quando puder começar, Caio Castro. Gente, qual vai ser o tema mesmo? Desculpa. Pergunta boba. California Dreaming. Até agora tem sido California Games. Tá certo. Mas eu acho que você devia aproveitar isso, Bode, na edição. Antes de começar qualquer coisa, você bota assim você perguntando qual é o tema mesmo? Só pra... Eu gosto de jogos. Pois qual o número? Eu é de jogos! California Dreaming. É o California, foda-se. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o lápis. Califórnia-se. O Senhor da Eternidade. Só pra avisar, eles não têm o Fritz, aliás, saudades Fritz, mas esse programa é oficialmente nas coxas, tá? Porra, Fritz tá morando lá na França agora, ele tá tipo usando bidê, tá ligado? Caralho, bebendo água do bidê. O Taigo! Californicação, pronto. E o Bode? Fases de verão, que beleza. Que maravilha, esportes, energia, saúde, sol. E nessa semana nós vamos falar sobre os famosos jogos de verão, os California Games, algum jogo tão amado pelo nosso amigo Mestre Sprinter, que não está aqui para comentar, dos nossos California Dreaming, tudo isso e muito mais, depois do Chimane. Mas Sprinter ainda existe? Mas Sprinter existe. Existe. Ainda é uma pergunta. É vivo? Tá vivo? Vive. Não, ó, só um parênteses. Eu gosto de lembrar sempre o Mestre Sprinter como o cara que falou: ó, me chama pro episódio número 200 aí que eu vou participar. Aí no episódio número 200 ele aparece ligando do celular dele no Skype, entrando no túnel, falando: oi, gente, eu vim, tô entrando no túnel, valeu, tchau. Falou, Zéu. Eu não tenho ideia nenhuma, então vamos começar logo essa porra dessa leitura de e-mails, que eu não tô com saco, eu preciso tirar um ronco e porra, puta que pariu. Vamos gravar essa bosta. Comigo aqui está o Senhor da Eternidade. Muito boa tarde. E agora você está entrando na área de leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, neste programa referente ao programa 216. Sobre o quê? Duvido se lembrar. Foi Street Fighter, não foi? Verdade, foi. Não, menino, não foi? Foi... Não? Caralho. Foi sim, caralho. Ah, tá, foi. Pior que foi. Foi, foi. Eu pensei que fosse das fases da água, mas eu pensei, não, peraí, a gente falou disso semana passada. É. Ai, ai. Então deixa eu começar. O primeiro e-mail é de... Meu... Nossa. Oh, Jesus Cristo. Ah, foi eu que fiz essa merda. Não. É que aparentemente ele tinha mandado um nome que a gente não seguiu e deu um próprio. Então qual que a gente segue? Pera aí, como é que é o negócio? Olha lá, o apelido dele é Hesse, seja lá o que for um Hesse. Ah, é porque ele não tinha mencionado da outra vez. Então você é o Hesse Frentesco Disconnect. Vamos juntar tudo e falar uma coisa mais bonita. Já que a gente inventou, não vamos jogar fora, né? É verdade. Fala, galera do Baixo Frente Soco, aqui é o Hesse, intitulado pelos senhores Frentesco Disconnect. E como já é de praxe, bola fala besteira, é só o que a gente faz. Deixa eu ver. Street Fighter foi por um longo tempo minha franquia de juegos favorita. Não só de luta, mas agora é Mega Man. Então você gosta de franquias mortas. Essa parte. Lembra de quando chegou o Alpha 2 aqui no fliperama da rua de baixo onde eu morava e que tava todo mundo comentando como era bonito? Como tinha os turbos. Mas aqueles gráficos da CPS2 era bem bonito mesmo pra época. Era verdade. Como tinha os turbos, e de acordo com meu irmão e com meu primo, o melhor era o carinha do cabelo de fogo. Ele se referia ao Gouki. Foi mágico. Jogaram aquele arcade molde que, por coincidência, Street Fighter V não tem. Porra, cadê? A reclamação da falta do arcade molde, ela é gritante, né? É, mas é por motivos óbvios, né? Dizer assim. Tirando esse Rage de lado, o quinto episódio numerado da franquia promete bastante, mas até então ele só fez isso, prometer. É, pois é. Verdade. O John Rod disse no episódio que o competitivo mantém o jogo, mas eu discordo. Eu jogo Street Fighter há muitos anos e só agora há uns 4 ou 5... Que frase é essa? Peraí, caralho. Qual o sentido dessa frase? Ah, foda-se, deixa quieto. Eu vi o PR do Daigo e sim, eu consegui reproduzir. Macha. Claro que não, talvez não naquela situação, mas eu não quero ir para torneios. Pelo menos não mais. Frustração! Eu quero sentar no meu jogar. E, não, eu quero sentar no meu sofá e jogar. Só isso. Olha, aquele negócio que o Jorge falou foi polêmico, sim, mas eu acho que o que ele quis dizer não é que todo mundo que joga Street Fighter quer jogar competitivo. O ponto dele é que o competitivo, ele é meio que é o moinho que move a popularidade do jogo. Sim. Da mesma forma como funciona os MOBAs hoje em dia, o LoL e o Dota. O jogo só dá certo, quer dizer, grande parte do porquê que o jogo dá certo é porque a galera vê o jogo competitivo, a galera jogando profissionalmente e fala, caralho, que irado, também posso jogar. E aí você fica motivado a jogar por causa daquilo. O que não significa que todo mundo que joga vai querer entrar no torneio e jogar valendo toba. É, vai querer virar pro do nada. Deixa eu ver. Comprei o Street Fighter V e joguei um pouquinho o jogo. É muito marketing e pouco conteúdo. E o pouco que tem é pensado em apenas um público, que por mais que alguém diga que não, ainda é a minoria. Agora de quem ele tá falando? Dos casuais? Não sei, eu tô confuso, mas deixa quieto. Eu conheço gente muito boa, melhor até que muitos pros por aí. Caralho! Conhece, sim. Mas que tá pouco se lixando pro campeonato. Eu me decepcionei muito com Street Fighter V e voltei pra Serie A. Foi, oh meu Deus, como esses jogos são bons e com modo arcade. O chato é que eu quero continuar brincando com a Karine. Vai entender. No mais, é isso mesmo. Então, PS. Pode continuar. PS, afogar é diferente de morrer afogado. Que declaração. É? Mas enfim, eu ia voltar àquilo que você falou, que você conhece muita gente que é melhor que os pros, só que tá pouco se lixando pra campeonato. O motivo pelo qual você tá errado, com certeza, é que se você tá cagando pra campeonato e pra cena competitiva, você não joga a parada num volume considerável contra gente considerável, contra matchups consideráveis. Você não conhece bem os matchups, você não conhece bem o jogo, e por esse motivo você não joga melhor do que os pros. Você pode jogar muito bem pro nível aí da sua galera. Bem, isso acontece, mas quando você joga a nível profissional, a coisa é muito diferente. Então... É meio estranho você falar que conhece gente melhor, porque você não deveria saber como jogam os profissionais, sacou? Pra dizer que eles são melhores ou piores seus brothers também. É muito diferente você assistir e você jogar contra o cara, sacou? Porque o cara, você tem muito do Street Fighter é você se adaptar contra quem você tá lutando. É, você saber onde enfiar um futsi, você tentar pegar o cara ali meio no psicológico e tal. Cara, eu não lembro qual era o nome do cara que jogava de Balrog no Street Fighter 4. Yarrog? Não sei, não me lembro qual era o nome do cara. Era um cara que só usava, ele praticamente não usava os golpes sérios, só usava normal. É, isso parece com o Piarog, sim. Não me lembro. PR Balrog. Eu não me lembro, talvez seja. E Eduardo Pérez. Se você olha o cara jogando, você ia falar, cara, esse moleque é merda, eu ganhei desse cara. Porque o cara, tipo, ele fica lá só usando normal, só futsi normal. E o cara ganhava tudo, assim. Acho que praticamente o que ele usava só era o Dash Upper, que era pra tirar ataque aéreo. É, não, ele usava o Dash Upper, ele usava o Headbutt, mas muito pouco. É, porque o Headbutt é muito punível. Você quer tirar um cara do alto, você usa o Dash Upper. Não, ele usava o Headbutt ficando combado com som fraco, aí ele andava no Ultra. Mas enfim, basicamente só normal. E você olhando de longe, parece que o cara tá jogando. Eu ganhei esse maluco, foda-se. Mas não, o maluco tá jogando pra caralho. Aí você entra com ele, toma um perfect e fica, uai. Exato. O que houve? Agora manda o próximo aí. Fala aí, mestre das porradarias. Me chamo Jonas. Caralho. Ai. Caralho, foda-se. Sou de Campinas e meu antigo nick de CS era Quintaro. Seu antigo nick de CS, por quê? Seu atual. O Nick CS, fera. É, você nunca saiu. Há anos escuto essa bagaça. Quintaro não era do Mortal Kombat, você gosta? É, o Homem Tigre do segundo jogo. Nossa, ele era escrotíssimo. Nossa. Anos escute essa bagaça, mas este é o primeiro e-mail que envio. Shame on me. Tudo bem, cara, isso acontece. O importante é que agora você está mandando. É, agora você está mandando e continue, mas importante. Sem dúvida. Street Fighter V, pra mim, é uma nova chance de entrar nessas fitas de alta periculosidade que são os joguinhos de luta. Nunca em toda a minha vida joguei fighting game. Também nunca é tarde pra começar. Aham. Uhum. Comecei em setembro do ano passado com o Ultra e meus amigos, como apanhei. Acontece, acontece com todos nós. Você só precisa treinar. Todo mundo nasce noob, infelizmente. Mas me dediquei e estudei. Em alguns meses já notei melhora, indo de 9% de win rate para 57% com mais de 2 mil lutas. Porra! Caralho, tu se dedicou foda, tu mergulhou firme na parada. Parou de trabalhar o cacete. É, mas lembre-se, afogar é diferente de morrer afogado. Eu não sei o que eu falei. Vou mandar pra essa. Claro, ainda é pouco, mas levando em conta o número de veteranos que tem por aí, até acho ok. Cara, é bem ok mesmo, cara. Você tá melhorando muito mesmo. Bemzão. Creio que esse seja o maior problema de fighting games. Nos primeiros meses você vai jogar mil lutas e se foder em tudo. Fera, se você acha que isso é um problema dos fighting games, experimenta jogar StarCraft, sério mesmo. Vai apanhar, mas muito. Ui. É muito difícil não se frustrar e abandonar. É, eu sei. Tomara que o 5 mude isso. Olha, um dos grandes problemas do Street Fighter, em especial, não vou generalizar pra todos os jogos de luta, é que o sistema de matchmaking, que é o sistema que ele acha oponentes automaticamente pra você na internet, é terrível, terrível. Então, eu acho que esse é o grande problema, porque você começa a jogar a porra do jogo, você é um bosta, você só sabe dar Hadouken, e você pega um maluco que é sinistro e sabe todos os combos do Vega, e ele te brutaliza. Então, eu acho que isso é um forte problema que a Capcom deveria se pensar nisso. Eu não sei se eles já mudaram isso no 5. Aposto a minha vida e meu braço esquerdo que não. Mas logo o esquerdo? É, o esquerdo, porra. Senão eu não consigo bater punheta. É, justo. Mas, enfim. Como eu ia dizendo, isso é um problema sério. O StarCraft, apesar de ele ser extremamente frustrante também, e assim como vários MOBAs que tem por aí, o matchmaking é muito mais perfeito. De forma que se você é horroroso, você só pega nenhum que é muito ruim também. Então a frustração diminui bastante. Então eu acho que a Capcom tá com toda essa babaquice agora, que tem agora de pensar nos jogadores mais casuais, fazer os combos ficarem mais fáceis de executar e o caralho, deixar as coisas todas mais simples. Eu acho que eles estão fazendo esse caminho errado. Eu acho que eles deveriam olhar para esse lado do matchmaking e fazer isso ficar direito, bonito e não frustrar os jogadores noobs. É, né? Pelo menos facilitar a curva de aprendizado. Exatamente. E como eu ia dizendo, agora estou jogando de Mika e estou gostando bastante dela. Apesar de ser um estilo totalmente diferente do Adão dos jogos de luta. Caralho! Chamar o Ryu de Adão é meio... Não, tô tentando entender o que ele escreveu. Isso era um estilo totalmente diferente do Adão dos jogos de luta Ryu que estava acostumado. Tá, enfim, basicamente eu acho que ele quis dizer que é um estilo totalmente diferente do Shoto. É. E eu acabei de me ligar que eu gosto pra caralho da Mika e eu não joguei com ela nenhuma vez. Eu joguei. O Arara adotou ela como main já. É? Já tá fazendo um estrago horroroso. Cara, eu adoro esse personagem. Nem me liguei de jogar. Tem aquele momento que você fala, não, depois eu faço. Aí você vê e depois passou assim, ih, caralho, não joguei. Mas enfim, dia desse mandei um invite para o nosso Lorde Supremo, Carlos Pivoto, e para minha grata surpresa, ele mesmo aceitou e adentrou meu lobby. Meus amigos, que surra levei. Joga muito esse prodígio. ele é fraco, tem muita coisa aí. Bom, meus caros, obrigado pela atenção e saibam que sou putinha do DFS, vocês são foda. Meu Deus, não fale isso em locais públicos. Agradecemos muito se você oferecer sexo grátis. Oi! Meu fight ID é Minuzzi, M-I-N-U-Z-Z-I. Se alguém quiser dar uma brincada, chamem lá, pois na verdade, reside no coração da batalha. Caralho. Nossa. Aliás, uma comunidade PS4 BFS, a porradaria vai estancar. Cairia bem para a rapaziada interagir, só dizendo. Bom, quem tiver PS4 aí pode criar essa porra dessa comunidade. É, vê isso aí, porque eu provavelmente vai indo. Eu aprovo todo tipo de porradaria e comunidade de porradaria. É, enfim, se escrevi mal, perdão pelo vacilo. Lógico que você escreveu mal, mas a gente perdoa, a gente já tá acostumado. Não tem o gabarito dos nobres bacharéis Daigo, o Senhor da Eternidade. Black Onyx. Agora deixa eu seguir aqui, porque são duas diretas, porque uma é só uma frase, né? Pessoas escrevem pra nós só pra mandar uma frase, dá vontade de bater. Deixa eu ver. O Raven mesmo, aquela puta cega e obesa, nos escreve fazendo uma pergunta. Só venho fazer uma simples e humilde capriogunta. Que desgraça. Ter um urso faz toda a diferença? Faz toda a diferença. É, eu ainda não quero aceitar isso, não. Várias piadas legais nos últimos anos. Eu não sei se isso tem a ver com o Zangief ou com o Leonardo DiCaprio. Pra mim é o Leonardo DiCaprio. Mas enfim, só pra tocar nesse assunto, cara, o Leonardo DiCaprio é um ator medíocre e ele não merecia ganhar o Oscar. Nem por esse papel e nem nunca. Faz uma... Um pussy out da academia ter feito isso? Pois é, podia ter entregado pro Fassbender, assim, direto. Mesmo o filme dele ter sido uma merda. Ele ou pro Fassbender, ou então logo pro cara do Breaking Bad, né? Que pode o filme ser. É bom. Bryan Cranston. Pode ser também. Bryan Cranston. Qualquer um que ganhasse, eu acho que ele ia ficar feliz. Menos o Matt Damon e o Leonardo DiCaprio. E o foda é que a noite já foi infame na roubalheira, porque tiraram do Sylvester Stallone, feio. É, foi triste. E o do George Miller, né? Foi ridículo isso. É porque assim, vamos lá. O Sylvester Stallone, o motivo pelo qual eu acho que ele não ganhou, na minha opinião, não sei qual é a opinião dos caras do Oscar. Mas ele não foi, talvez não tenha sido o melhor ator coadjuvante. O que é bizarro é a evolução que ele teve como ator ao longo da carreira, entendeu? E como ele interpretou bem o personagem em si que ele interpretou, mas também não era um personagem difícil pra caralho de interpretar. Uhum. Mas você viu que no Framboesa de Ouro ele ganhou o prêmio Redentor? Ah, não sabia. Ganhou. Foda. Redentor, de vários, de campeão de vários framboesas a competidor pelo Oscar, assim. Mas isso é uma superação válida, porque você vê, 90% desses atores ruins, os caras nunca evoluem, eles continuam sendo uma merda. Você vê, tá, o Schwarzenegger melhorou também, mas você vê, tipo, sei lá, um exemplo péssimo, a Vera Fischer. Ela, porra... 500 anos de atuação, ela não aprende, sacou? É? Não aprende nem sem querer. É, sei lá, cara, ela teve uns momentos de brilhante. Prática. Não, nunca teve. Pô, na Valha da Carne ela tá bacana. Não, ela sempre foi um lixo. Sério? Agora, geralmente esses atores de ação e o caralho, os caras, eles não têm muita exigência de... É, eles meio que não precisam pra continuar ficado, né? Continua sendo legal e foda-se. Só que o Stallone não, ele pegou... O Van Damme também tentou fazer isso, pegar uns papéis um pouco mais difíceis, só ficou uma bosta. É, agora, só funcionou no JCVD mesmo. O Stallone, ele foi evoluindo e o próprio personagem dele, da série que ele criou, foi evoluindo também junto com ele. Eu acho que é interessante. E eu acho que talvez ele merecesse o Oscar por causa disso, entendeu? Mas foi por merecimento. Mas mesmo, talvez já eram todos laureados, assim. Ah, talvez ator mesmo, se você pegar, tipo assim, a essência como ator, ele talvez não tenha sido melhor. Mas foda-se. Então agora deixa eu partir para o próximo, depois dessa pergunta imbecil. Sim, essa pergunta foi imbecil. Oi, eu sou o Lone Player. Comprei Street Fighter V na pré-venda para manter a tradição de ter jogado todos os jogos da série desde seu lançamento. Incluindo até mesmo o infame Street Fighter 2010 saiu para a Nintendo. Essa porra não é da série, gente. Oh, meu Deus. De fato, não há muito a acrescentar ao que foi dito pelos participantes nesse episódio. O gameplay está muito bom, assim como a arte como um todo. Ah, pera, tu não viu as artes do Story Mode, né? Que desenho mal acabado lá. Tudo bem que é do Bengals, mas porra, preciso de arte final, saca? Eu nem vi isso, eu nem quero ver. Tive problemas para encontrar pessoas para disputar partidas ranqueadas, pois há muita demora para encontrar adversários. Não, isso chama-se internet brasileira. Não é exatamente culpa do jogo, não. Algo que me chamou a atenção foi uma notícia dizendo que Street Fighter V está vendendo muito mal, é verdade. Não sei até onde isso é especulação, mas o que estaria causando essa negação do público? É um beta pago? Um beta full priced? Sim. Seria a falta de modos de jogo single player? Também. Sim. O alto preço para mercados emergentes? Sim. Pronto, achou. O fato de que o roster é uma bosta? Sim. Vamos voltar no tempo e analisar alguns casos. Desde o lançamento de Battlefield 3, sério que você vai usar isso pra comparar? Deixa, cara. Que teve um modo de campanha raso e até monótono, que tem se questionado a real necessidade dessa modalidade, principalmente para jogos com grande apelo para jogatinas online. Cara, shooter e jogo de luta não rola uma comparação assim. Porque se a gente for contar, Counter-Strike também não tem história. Cara, isso rola, sim, muito essa discussão, mas é complicado, porque primeiro que sim, é diferente, realmente, como você disse, é diferente, é FPS de jogo de luta. E segundo que os personagens o Street Fighter é um jogo que tem personagens muito fortes. Eles não são, como a gente discutiu no dia que a gente tava fazendo streaming lá, a história do Street Fighter nunca foi forte, nunca foi o forte do Street Fighter. Só que ele tem personagens extremamente carismáticos e icônicos, e você quer experienciar um pouco da história desses personagens. Mesmo que seja alguma merda, você quer, você gosta. Então, você quer saber o que tá acontecendo com ele. Então você sente falta de um story mode. Sacou? É diferente de um FPS que você basicamente você é o personagem que você joga, você não dá uma foda pra porra dos personagens que tem no jogo. Porra, tem um ou outro personagem que você consegue lembrar da série do Call of Duty lá, mas eles não são nem de perto tão icônicos como do Street Fighter. Até porque você não vê o personagem, né? Você tá dentro do personagem. Uhum, você só vê as mãos dele. Então, enfim, eu acho que é por isso que exige uma story mode. E outra coisa é, não tenho nada contra você chegar e falar: foda-se, vamos lançar só multiplayer essa merda e vai tomar no cu, desde que o jogo seja mais barato. Claro, se não tem, então depois vai colocando as coisas, mas deixa um precinho ali mais ou menos, igual o Killer Instinct, né? Pois é, mais parecido. Uhum. Depois de muita falação de profissionais da área, lançaram Titanfall. Esse é um caso engraçado. Me lembro que falaram muito bem do jogo por uma semana. Aí após isso veio a reclamação de: ah, não tem mais história. Calma, calma. Eu não lembro exatamente do Titanfall, porque eu não joguei. Mas eu lembro do hype um pouco. E pelo que eu tô me recordando, o jogo multiplayer, ele tem uma pegada meio história. Tem, porque são missões. São missões, assim. Mas elas não contam uma história. Ah, não tem um enredo, assim. É só um... Não, foda-se. Vai lá e mata os aliens. Pode sair do seu robô, mas se você fizer isso, você está fodido. Entendi. Chegaram também Evolve e Star Wars Battlefront, que receberam as mesmas críticas. Battlefront recebeu esse tipo de crítica? Com certeza. Não tem história mó porra. Ainda mais Star Wars. Um puta tiro no pé fazer um jogo de Star Wars essa história. Muito espertos esses caras. E aí vem a pergunta: até que ponto o feedback da crítica especializada é importante para a indústria dos jogos? Infelizmente, muito. Muito. Qual opinião é mais relevante? A de jornalistas ou a de jogadores médios? Olha, isso é polêmico pra caralho, mas eu vou te dizer por que eu prefiro a opinião dos jogadores médios. É porque hoje em dia, com o declínio do jornalismo nos jogos, é basicamente a mesma coisa, só que você vê a opinião de um jogador merda em vez de vários jogadores merdas, entendeu? Não, quando de certo modo, um deles não vai mentir pra você. É que quando você olha lá no, sei lá, seja no Metacritic ou no Steam, lá nas reviews do Steam, você vê, caralho, esse jogo tem esmagadoramente a maioria das pessoas deu feedback positivo pra esse jogo, entendeu? E aí alguma você coisa vê, de bom ele tem. E aí você vê aquelas críticas, mini críticas lá que você vê na barra do Steam, é tudo as que foram mais votadas. Então uma galera votou, favoreceu aquela resenha que você tá lendo. Então tem isso, o jornalista é um cara que foi lá, que deu pra pessoa certa, que sei lá, fez os contatos certos e tá lá bostejando. E eu conheço jornalista ruim demais pra eu confiar neles como um todo. Embora tenha vários que eu respeite. Assim, então, eu conheço bons, mas todos eles praticamente já largaram da área também. É, o lance é, cara, você vê... O lance de jornalismo nos jogos é você ver um crítico que você confia, que você se identifica, que tem um gosto parecido com o seu, e você vai na dele, até ele se decepcionar. E aí você volta pros jogadores médios. É só ele falar: ah, eu não devia ter seguido esse cara. Que exato. Merda. Sempre odiei esse cara. Vamos continuar. E para terminar na leitura de e-mails, alguém falou sobre jogos de anime. Anime, putz. Na época do Super Nintendo, eu tinha uma certa fixação por jogos de Dragon Ball e gostava muito da série Super Butoden. Principalmente dos dois primeiros. Ah, esse maluco é dos meus. Tive também o Hakusho Final, onde meu Kuwabara tramava batalhas épicas contra o Yokai Yusuke do meu irmão. Não, isso é cabeludo. Você não chama de Yokai, pô. Cabeludo. Cabeludo. Isso é cabeludo, porra. Me lembro de um jogo de luta do Gundam, mas não sei dizer o nome. Se era bom, é com certeza o de Gundam Wing. Se for o Endless Duel, esse jogo é dos melhores jogos que eu entendo. É esse mesmo, porque o de Gundam G não é bom não. Esses foram alguns dos jogos bem legais que tive prazer de desfrutar. Porém, os jogos de anime atuais também me apetecem. Triste. Recentemente, adquiri Naruto Ultimate Ninja Storm 4 e posso dizer que é incrível. Ainda que tenha especiais soltados com apenas um botão. Não. Traçar estratégia para ter êxito no ataque é onde está a verdadeira dificuldade. Além disso, essa porra de câmera no ombro em jogo de luta me dá uma ânsia. É, também fui meio puto. Dragon Ball Z Tenkaichi Budokai 2 também foi muito bom. Ah, não, eu gosto só do Xenoverse porque ele já é mais jogo de ação mesmo, ele não é de luta mais. É, o único jogo de luta que fica bom com a visão em cima do ombro, e mais ou menos em cima do ombro, né? Third person normal é o Earth Special Forces, que é um mod de Half-Life. Ah, eu lembro desse. Nossa, que é muito bom. Só que ele é mais um... É como se fosse um shooter, né, quase. Né? Uhum. Bem um jogo de luta, assim. É, só de perto que você bate e não é umas porradas elaboradas. Tipo, é tão bicudo. É legal, porque a animação é do jogo legal. Mas isso... É, mas se é Dragon Ball... Tem impacto, é, sabe? Tiro, né? Dragon Ball é tiro, né? É. Então manda o próximo aí. É claro que meu nome é Sheldon. Uma pergunta dessa só poderia sair de quem saiu. Foi eu que perguntei isso? Acho que fomos nós dois. Enfim, eu vou continuar assumindo que é por causa do ovo lá da Fazenda do Orson, beleza? É. Ou então é por causa do Sidney Sheldon, porque tua mãe lia, talvez. Não, porque o Sidney Sheldon é escrito de forma diferente. Aliás, ah, não vai sei que como... a mãe queria na dar real, um eu próprio, não né? sei, eu não sei como é que o do ovo é escrito, então tem isso. Mas foda-se. Enfim, sobre o podcast Jogos de Luta e o atual sobre Street, gosto de ver um novo jogo de porrada saindo. Um de grande nome, embora não faça parte do público-alvo do 5, embora eu não faça parte do público-alvo do 5, pois ainda posso jogar o 3, que é totalmente superior. Felizmente tenho que concordar com você. E não, o povo do podcast não são os únicos que queriam que a série sofresse um reboot e virasse Street Fighter 2 Victor e Super Bolado do SBT. Quem que é isso? Eu também não entendi. Sobre o Street novo... Estou vendo uma baixa comoção por parte do público e das vendas. Mas não acho que seja por conta da exclusividade, talvez só um pouco, e das pataquadas da Capcom e mudanças de mecânica. E sim de outros fatores como a conjuntura econômica atual e o vindouro lançamento do KOF, pois muitos jogadores querem ver qual é antes de investirem. Ah, não, isso é doido. Cara, eu acho que você tá viajando nesse sentido. Somente essa parte do King of Fighters tudo bem. Nossa, não, nem a parte do King of Fighters. Primeiro não, tô falando, essa parte que tá errada mesmo. Ah, sim, não, eu olho... Pra começar, você vê 5 minutos de vídeo do King of Fighters, você vai falar, uau, que bosta. Meu Deus. Eu quero morrer. Eu prefiro jogar o 97. E o que é bizarro, porque, caralho, aquele o KOF 12, 11, sei lá qual foram, o KOF 11, 12, 13, qual foram os que eles botaram aquele, que eles fizeram, tipo, uma modelagem 3D e desenharam o pixel por cima? É o 12 e o 13. O 12 e o 13. Cara, o gameplay eu achei meio meia bomba, mas eu também nunca fui fã de KOF. Agora, o gráfico do KOF 12 e 13, pra mim, é, tipo, o que há de melhor no mercado pra jogos de luta. É o 2D bonitão, cara. Nossa, só pede pra Guilty Gear. Que parada linda. Não, eu acho equivalente ao de Guilty Gear. É, talvez, mas tem todos os momentos que o Guilty Gear bate mais, né? Lembra, mas enfim, eu acho que chama mais atenção o do KOF. Tem isso. Porra, o processo deles pra fazer aquilo era doentio. Enfim, o gráfico era do caralho. Aí eles falaram, vamos fazer um 3D genérico aqui, parecendo PS2. Eu não sei se isso é falta de grana ou se é pra sair mais rápido, mas porra, deu pra trás, cara. Não funcionou, não. Sim, foi por o campo. Mas enfim. No mais, um abraço pro Bruno da FS, sua comunidade no Facebook, que é o único lugar do mundo onde o programa de sábado à noite é uma discussão sobre Day 10. Isso é porque você não lembra da época da pornografia de travesti, mas enfim. Ui. E aproveitando o gancho, queria dar uma sugestão sobre um tema não jogo, que seria os Street Fighter do cinema. É, não seria um tema não jogo, propriamente dito, mas enfim. É, onde poderiam abordar o Steven Seagal e sua mania de bater em aluno e na esposa. E em outros atores. Acho padrão. Billy Blanks e Lauren Avedon, que foram sequestrados para a Tailândia, onde trabalhavam em troca de comida. Van Dorme e a Farinha. Cynthia Rovirogue e sua luta interminável para fazer sucesso em um meio muito machista. E é claro, o grande Don The Dragon Wilson e seus papéis shakespearianos. Cara, não faço ideia do que esse cara tá falando. Ele tá falando de astros de filme de ação dos anos 90. Caralho, eu só sei do eu só conheço o Steven Seagal desse. Oh, Van Damme, você não conhece, não? Ah, tá, esse jogo Van Dorme, eu Não, Cynthia Rothrock, acho que você conhece também, aquela loura do olho claro que chutava pra caralho. Menor ideia. Porra, Garra de Tigre? Menor ideia. Honra e Glória? Menor ideia. Ah, cara, a gente precisa fazer uma maratona de filme de porrada quando eu for aí. Acho justo. Agora, esse Don The Dragon Wilson, ele é tipo o pedaço de papel que luta melhor do mundo, assim, saca? Porra, pra é mim, perfeito pra atuar. Acho de filmação dos anos 90 é o Van Damme, Seagal, Stallone, Schwarzenegger, quem mais? Não, mas aí ele tá indo pro lado mais porrada, né? E pra porrada mesmo, tem a galera mais especializada. É, tem Jack Chan, Jet Li, Jet Li depois. O Bruce Lee viveu até os anos 90, não? Não, ele não durou nem os 70. Chuck Norris. É, o Chuck Norris já teve bastante, incluindo aquele maravilhoso do urso. Fato. Que ele é um índio, que ele aquele tem poderes transmórficos. Como é que era o nome daquele cara barbudo? Qual o cara barbudo? Puta, cara, o cara que parece o Hagar. Como assim ele parece um Hagar, pô? Porra, o cara que é igual ao Hagar. Ah, mas tem vários. Ah, o próprio Hagar, ele foi construído numa imagem de pelo menos três pessoas. Enfim, uma, eu pensei. Uma era o Fred Mercury, a outra era aquele lutador de luta livre, o Jesse the Body Ventura. Jesse Ventura. É, o Governator original. O Dan Severn. É, e o Dan Severn. Ele foi baseado nos três. Então tá justo. Deixa eu ver. Aí, Van Damme, a farinha dá pelo menos um bloco de podcast inteiro, só das histórias dele cheirando loucamente. Tem um filme que ele fez posteriormente que ele era viciado em cocaína, que era meio que um kinda baseado na vida dele, só que ele era um policial, sei lá. É, eu manjo um desses. É pós-JCVD, ele tentando tryhard e ser ator melhor também. Sim. Que bosta. Agora deixa eu começar o próximo. Olá, meus caros companheiros de bebedeira de Satanás, apaixonados por Ximenes e pelo Ximenes em pessoa também. Fale por si só. Eu, Ilucas Z, ou Ilucaiser, porque a pronúncia do Castro me deu a ideia pra deixar meu nick mais escroto que já era. Então, por favor, Castro, melhora o nick do menino. Ilucaiser tá bom, gostei, tá bem escroto. Estou aqui para falar que não sei mesmo o que falar neste Ximenes. Porque o cast foi no nível de sempre, ou seja, muito bom. Você está nos bajulando, isso é errado. Ai. Gosto bastante de coisas relacionadas a cenários competitivos de jogos e coisas assim. Sou mais um entusiasta, pois minhas tentativas de participar foram vergonhosas. Nunca tive paciência para treinar e ficar jogando Pokémon, então só treinava focado no ataque and foda-se. Tive a brilhante ideia de jogar Smash 3DS competitivo justamente no dia em que minha bisavó morreu. Prioridades, não? Ah, eu não tô entendendo, mas vamos, vai fundo. Resultado foi um 3DS rosa de tela rachada e eu chorando pela morte de um ente querido. Do 3DS ou do seu avô? Uou. Trigger. Schoolgirls de PC eu tenho tentado um pouco, mas meu desempenho em jogos de luta tradicionais é a merda de sempre. Dark Souls 2 nem consegui jogar ainda no PC, pois comprei a versão melhoradinha e ela não roda no meu notebook merdeiro. Vou ver se consigo ver a luz do sol no Rocket League, mas minhas expectativas são tão positivas quanto os seus comentários niilistas nessa história triste de merda. Cara, Rocket League é bom, confio. É, fute carrinho, talvez você se dê melhor. É. Como viram, só me fodo em tentar adentrar os cenários competitivos, então só fico pesquisando e gostando de assistir partidas, discussões e afins. Sendo assim, afirmo com total certeza que vocês manjam para caralho de fazer cast sobre isso. É, a gente gosta de analisar coisas que não precisam. Adorei mesmo esse cast competitivo e quero ver muito mais. Até tô na expectativa por um cast de Smash competitivo. Caralho, Smash competitivo. Pode rolar, mas vai ser. E se vocês forem fazer, recomendo chamarem um colega meu, o Lucas Tiers, que é o cara da Double Dash. Conhecemos. Estou familiarizado. Vocês já entrevistaram ele no mês da Independência ou Sorte e tals. Conheci ele justamente no grupo de Smash brasileiro e foi justamente por causa dele e da entrevista que conheci vocês. E agora estou fazendo esse Ximenes enorme de sempre. Agora que me faltou completamente mais assunto, queria perguntar pro Castro. No último continue que teve no Phoenix Down, o Ilapso contou a história do porquê do cast chamar-se Eu Jogo, Eu Gosto de Jogos e Diversão. Ele disse que tal do Braulio foi o moleque que falou isso. O quanto este moleque era zoado por este nome de merda? Cara, na faculdade, quer dizer, na infância dele, eu imagino que muito pra caralho. Na faculdade ninguém nunca falou nada, engraçado. Não, porque já tinha passado a época das piadas, talvez. É, eu acho que a gente já era meio que adulto e tal, mas... Que aí vocês eram moleques exatamente quando teve aquela maldita propaganda do Braulio e tal. Propaganda do Braulio? Lembra não? Que é por isso que dizem que Braulio é sinônimo de pinto? Não me lembro. Que era o cara falando com pinto e chamando de Braulio? Ah, é, por isso? É, ué. E tipo, blightou o nome pra sempre. Porra! Foda-se. Só você ver quantas pessoas lembram. Parabéns, Brasil. Que nome escroto, meu irmão. Eu aqui reclamando meu pai ter colocado meu primeiro nome como Ismael. Quando existe uma história dessas. Puta merda, mas qual o problema com Ismael? É nome bíblico, pô. Pô, Ismael é bem escroto, cara. Eu não acho tanto não, porque eu lembro do personagem lá do Moby Dick, tá ligado? O personagem do Moby Dick não era Ismael, era... Era Ismael, eu sei. Não era... Caralho, era não, Ismael. Tá pensando no Rabi, não? É, tá pensando no Rabi. Não, mas Ismael tem... Ismael o quê? Ismael é um dos marinheiros. Ah, é? Uhum. Eu nem lembrava, mas faz tempo que eu não dei Moby Dick. Bem, é só isso que eu tenho pra falar neste e-mail hoje, mas beleza. O Fisting de sempre, muito gostoso. Em seus rabos socadores. É, acabou essa porra. próximo. Obrigado. E aí, o senhor da eternidade, Edaigo. Eu voltei, Silver, novamente aqui pra falar um pouco de merda com vocês. E dar informações do foda-se. Ok. Na última leitura de e-mails, vocês falaram sobre o Beetlejuice. A gente falou sobre o Beetlejuice por quê exatamente? Você lembra? Acho que tava citando em algum e-mail e a gente... Eu acho que era alguma tradução, alguma parada traduzida. É, por causa que a gente falou que filme mesmo é Besouro Suco. Pode crer. Enfim, eu tinha até visto recentemente Ted 2. Uma parte do filme, ele está no tribunal, em um momento bem difícil para a vida dele. Então ele conversa com o amigo dele sobre invocar o Beetlejuice. E quando ele foi chamar o Beetlejuice para invocá-lo, chamou o Besouro Suco. Então ficou meio foda-se a tradução dele. É, juntou os dois, hein? Tradução meio foda-se é o padrão do Brasil, né? Porra. Pelo menos na legenda. Mas ainda na leitura de e-mails, quando começa a falar sobre ruivas e seios, a preferência masculina, eu prefiro bunda em vez de seios. Dizem que é uma arte diferente esse tipo de preferência. Não, se muito é um segmento. Cara, eu acho que toda pessoa do sexo masculino gosta de bunda e de seios. E eu acho que se você gostar mais de um ou mais de outro, é um tanto quanto irrelevante. Eu, por exemplo, eu sou meio bipolar nesse sentido. Tem dias que eu acordo querendo seios, outro dia que eu acordo querendo bunda, entendeu? É assim, é uma loucura. Variar, né, cara? Variar. Uma das coisas que foi dita na leitura de e-mail ainda foi sobre Majora's Mask. Eu acho um pouco engraçado que nos casts mais antigos Ninja Inimigo chamava esse jogo de uma merda, pior Zelda e coisas do tipo. Mas quando teve o podcast Zelda, ele defendeu a bandeira do Majora's e falou que era um dos melhores jogos. É, a diferença é que ele ainda não tinha jogado. Olha lá o Ninja Inimigo sendo pego na inconsistência. Não, mas aí a diferença é que ele não tinha jogado, né? Justo. É a magia do preconceito, né? É, claro. Tipo, concordo que é um Zelda muito bom, mas muito bom mesmo e foda. Mas tem tanta coisa sombria e de Satã. Isso é que melhora o jogo. É, e o pessoal ignorou ele e sua grandiosidade um pouco. Cara, na época, eu lembro que eu não gostava dele porque o Link ficava criança todo tempo. Mas depois, eu não sei, continuei tendo preconceito em relação a ele. Não, talvez porque o antigo já tava lá tanto tempo que você não queria mudar? Sei lá, não sei. Mas ele não é pequeno o tempo todo, né? Acho que uma das máscaras faz ele crescer também. Ah, é acho que eu não gostava dos nossos máscaras, escroto, a aparência dele ficava escrota com máscara. Ah, mas isso só na forma de Goron e na forma de Deku, né? Todas. Deku. As máscaras é escrota. Se fosse bom, não chamava Deku, tá ligado? Caralho. Sobre o Hakusho, que é um simulador de luta, joguei muito ele com o meu amigo Danilo, ou Dovakin123. Sim, esse é o nick dele. Sim, parabéns pra ele. Era bem estranho o sistema desse jogo, pois tinha horas que todos os meus ataques pegavam nele e nenhum dele me pegava. E depois o jogo virou e eu apanhava igual um corno, mas era bem divertido, tá? Bela descrição que você deu do jogo, inferno. Senhor da Eternidade, por que todos os God of War são uma merda? Ah, cara, porque basicamente... Eu posso chegar aqui e falar que é uma merda porque foda-se. Mas aí ele vai falar que eu não dou argumentos, então eu vou dizer que é a minha opinião, tá? Não é um argumento científico. Mas é porque eu acho que esse gênero de porradaria evoluiu muito pouco. Ele ficou 3D só, e você agora pula e tem Quick Time Event, que eu acho que qualquer pessoa que você entrevistava te falar que é uma merda isso, porque quebra o pace do jogo. E o gameplay normal é muito repetitivo. Você fica lá apertando botão. E sofre do mesmo problema de todos esses jogos de porradaria, hack and slash, de Musou e tudo mais, que é você ter um quinquilhão de combos e variações, só que no final das contas você só usa um, porque ele funciona pra tudo. Enfim, aí é mais deficiência dos criadores, na minha opinião, do que botar culpa no gênero. Não. Ele mais é porque ele veio primeiro e a galera achou que pra seguir tinha que fazer igual. A culpa é do gênero, sim. É claro que você, como um puta jogador de Musou e essas bostas, você com certeza tem um exemplo ou outro de uma exceção. Mas overall... Eu tenho uns 3 ou 4, mas... Overall é a mesma merda. Eu culpo o God of War porque ele fez de um jeito monótono que pra fazer sucesso todos os outros repetiram. Acho que o pior exemplo disso é Dante's Inferno. É, o Dante's Inferno, ele pelo menos chama atenção porque ele tem um visual bem único, assim. É, os gráficos são bem melhores. A temática e a história dele, que é uma história legal, uma temática legal. Você ia atrás das almas do inferno lá. No God of War, a história é meio genérica. O Kratos, assim, claro que todo mundo que tá ouvindo esse podcast vai discordar de mim, mas eu acho que ele é um personagem de merda, porque ele é super fodão, porque foda-se, ele tem voz grossa, e ele mata tudo, e ele bate nas mulheres, ele bate nos deuses, e eu acho ele um Não, do Kratos eu só gosto dos memes dele. Eu não gosto dele em si. Eu acho ele meio merdão. Eu achei ele muito escroto em todos os sentidos. Mas enfim, tá, já falei demais sobre o God of War. Tipo, eu não gosto muito. Olha lá, é cara, a segunda vez que esse filho da puta já faz isso. Ele me critica por falar mal de alguma merda e ele falou, eu também não gosto. Porra, velho. Mas não chega a ser tão merda assim. Tá, cara, às vezes eu vamos lá, eu para fim de entretenimento, às vezes eu posso exagerar uma coisa ou outra. God of War não é uma merda. Eu zerei os três primeiros God of War de boa, assim. Eu me diverti. Não é uma bosta. É um jogo medíocre. É um jogo sem graça. Né? Não é uma bosta. Só tô perguntando, pois depois falando que você tá pior que o Commander Hate e não apresenta nenhum argumento. Tô te dando a chance de falar porque é uma merda e o blá blá blá. E eu poder concordar, talvez. Então pronto aí, eu te dei meus argumentos. Você pode concordar ou não. Entregou os argumentos. Inegavelmente. Irei falar um pouco sobre os outros casts no qual eu fiz sem e-mail. Vamos lá. Como se fosse a primeira vez. Ah, mas tem que eu acho que gostaria de ter dado como se fosse a primeira vez. Com Elisa Chrono Trigger, todos nós, que eu joguei junto com o Dovaquinho 1-2-3. Grande Dovaquinho 1-2-3. Apesar de ter pego no jogo bem tarde, a experiência ainda foi espetacular. Um deles eu meio que tive a sensação de novo de como a primeira vez. Foi o Silhouette Mirage. Caralho. É um jogo de. É um shooter da Treasure que é bom pro caralho. É. E ele é tipo Ikaruga, tá ligado? Sim, o seu boneco tem dois lados e duas cores. E todo mundo tem uma. Dessas duas cores. Aí se você atira na cor contrária, você mata, senão não. Interessante. E aproveitando, agradeço aqui o Ximenes e o Dive por mostrar novamente o caminho desse jogo para mim. Foi tão bom quanto a primeira vez que joguei ele recentemente. Caralho. Enfim. Acho que se você ficar uns 12 anos sem jogar algo, a sessão da primeira vez é quase igual. Cara, depende. Tem duas coisas que podem acontecer quando você joga algo depois de 12 anos. Ou é você ter uma sensação foda de primeira vez, ou é você falar, caralho, que jogo merda, e eu estraguei a lembrança boa que eu tive desse jogo. E eu te odeio, e começar a quebrar o jogo e tal. Foi basicamente o que aconteceu com quando eu joguei, tentei jogar Mortal Kombat de novo. O primeiro? O primeiro. Caralho. Caralho, que jogo bosta. Na época é só limitado, pô. Na época era foda, né? Aposta, foi mal. É, Carnaval Musou. Não sei o que vocês pensaram para criar essa jossa. Jossa. Não tenho o que dizer, pois dormi durante o cast, não tô a fim de ouvir novamente. Mas sei que deve ao menos ter um easter egg de um cartaz gigante e instalar o logo do Galinho da Sujeira. Mostra o Akan. Akawan, pô. Akawan. Não sei se tá certo o nome do fudido. E escrito, tá na hora de varrer. É, a gente falou disso. Eu super concordo que esse cast foi uma merda também, mas vocês são obrigados a gostar porque são ouvintes. Sim. Tretas competitivas. Eu pensei que seria diferente. Sketch, pensei que seria algo parecido com a história do combo no Counter do Crunch, fizeram uma 4 que apostava com o moleque direto, o moleque não tinha grana e deu um tamagotchi pra ele, com o cara que atolou com o time Orochi no corte e depois foram cair na porrada real life, clássico, e coisas do tipo. Tinha até me interessado, mas quando eu vi que era mais coisa de darismo e coisa do tipo de interesse, e eu vi sempre tava muita atenção. Foi normal, cara, esse podcast foi bem bom, mas consegui pegar boa parte do programa, só acho que seria mais fora se tivesse mais coisas desse tipo aqui no Brasil. Os jogadores são bons e é bem da hora se tivesse essa parada, você tem razão, porque mais. Fomento, vamos dizer assim. Informento. A esse tipo de competição aqui no Brasil. Incentivos. Fase da água. Caralho, que nem o grande vai tomar no seu cu. Tipo, não tenho muitos traumas com fase de água. Acho que o trauma que era no Mario 64 tinha aquela enguia gigante. Eu tinha um medo fudido daquela merda. Tanto quando ela tava presa no barco. Tanto quando ela tava presa no barco. Quando ela rodava a fase inteira e tinha a droga da estrela no rabo dela. Era uma merda. Cara, quando ela tava escondida no barco da rua. Caralho. E sim, eu joguei isso quando eu era pequeno e tinha um medo fudido dela. Hoje em dia eu olhei aqui e achei uma isso faz assim. Esse cast foi até interessante, legal, mas eu tive uma sensação de que eu tô um DLC do treino competitivo, só que focado no SF5, obviamente. Ah, foi difícil. Mas sei lá, o cast ficou um pouco parecido, mas falando mais de mecânica de jogo. Ah, eu acho que ficou diferente, mas se vieram ser legal. É, a temática era quase a mesma, né? É. Talvez a gente dê. Ah, foda-se, só ouve e é de graça, aproveita. Enfim, acho que isso foi tudo. Então no dia vocês vão fazer um podcast sobre Star Fox? Se sim, gostaria de saber de vocês o que gostam e o que não gostam do jogo. E falar sobre Star Fox Assault. Fica dando e atirando com o Fox, que é um tédio dos incríveis finais que tem o Star Fox comédia. Principal final que a Chris abandona o Fox junto ao Star Wolf e fica com o Panther. Caralho, spoiler, hein? Uh-huh. O Fox decai uma depressão profunda. Desfaz o Star Fox e fica um piloto de F-Zero com o palco. É sério isso? Fica. É. É porque você lembra que nos F-Zeros tem um piloto chamado James McCloud. Ele realmente muda da vida pro F-Zero, é canon? Não é que é canon, porque o James McCloud é humano, mas... O James McCloud é o pai do Fox, né? Sim. Até aí tinha esse... Essa babaquice. Esse lance, assim, essa piadinha interna da série. Que o James McCloud, além de ser humano, ele tinha aquele papo das pernas amputadas e a nave dele, o carro dele era mesmo... Depois que o Fox morreu lá em Venom, o James morreu lá em Venom, ele perdeu as pernas e pegou um mapa que ele virou humano, pronto. Só se for, né? E veio parar no mundo humano também. Bom, sim. Ué, mas não tem humano no mundo do Potter? Não, é todo mundo animal. Tá? Não, é todo mundo animal, cara. É todo mundo furry. É tipo uma fábula de Esopo? Tipo isso. Bom, senhores, desejo uma boa semana para vocês e até a próxima. Até a próxima, professor. Agora, antes da gente começar, você tá dando um chadinho. Sério? Aham. Uhum. Melhorou, mas sua voz baixou pra caralho. Ah, foda-se, vamos depois de um. Uhum. Agora para o último e-mail desta buceta. Fala, dupla das trevas, aqui é o Dash. Sobre o último programa, eu estou curtindo muito Street Fighter V. A falta dos modos arcade e história não me deixaram bravos nem nada, pois a Capcom já havia avisado que este jogo de agora estaria incompleto. É, então você pagou o dinheiro todo porque é trouxa. Meu Deus, caras, este online é tão perfeito. Das mais de 100 partidas jogadas, só peguei lag com umas 3. Onde você mora? No Canadá? Mas por culpa do cara contra quem eu estava jogando. Dou os parabéns para a Capcom por isso. Os senhores já viram a série do YouTube Street Fighter Assassin's Fist? Já, e é boa mesmo. Ela é muito boa, recomendo muito. Ok. PS, sobre o Zelda Wind Waker, quando falei que era tenso pegar a Triforce, eu não detalhei. Erro meu. Aí vai para os senhores verem. Você recebe no seu correio um Incredible Chart enviado por Tingle, que terá um custo de 201 rupees de envio. Caralho, já tem que pagar por isso. Para isso é necessário libertá-lo da prisão em Windfall Island. Este mapa mostrará a localização de todas as Triforce Charts necessários para que você possa coletar os Triforce Charts e assim completar a Triforce. Cada mapa que você pegar deverá ser levado para Tingle para que você possa decifrá-los por 398 rupees cada. Fora isso, os mapas são muito vagos, não mostrando muito bem onde fica cada coisa. E por esse motivo, eu não terminei esse Zelda. Credo? PS2, sabem se me falar se tá valendo migrar pro Windows 10? Queria mudar, mas vejo alguns amigos meus se fudendo com ele e alguns se dando bem, então estou na dúvida. Ó, isso eu já não sei porque eu uso o Windows XP até hoje. Enviado de meu Asus, ou anos, anos. Ah, piadas de quinta série à parte, acabaram os e-mails, acabou-se a leitura. Siga em frente para o programa de hoje, que está uma merda foda. Selo de Koshibe total, coxinha com kibe. Enfim, Leonardo DiCaprio tendo vencido o Oscar é simplesmente uma prova de que atores medíocres podem conseguir tudo o que querem na vida. Vocês levem este belíssimo Esopo para suas vidas. Logo mais, tem mais e até! Diversão da vez! Terão um calor do coração. Essa magia colorida, que são coisas da vida, marcaram o nosso Master System. Na voz do cantor favorito do inimigo. Claudinho ou Buchecha? Qualquer um dos dois. Ou Lulu Santos também. Lulu Santos. O que eu digo é, Master System foi um dos videogames que mais marcou a nossa infância. E quando eu digo a nossa, eu digo a minha, mas eu espero que a de vocês também. Sem dúvida. A faixa etária dos ouvintes, assim. Eles jogaram realmente o Master System? Não. Ou só vem no YouTube e falam, ah, que saudade de Master System. Não, que não, não fala, só falam, ai que lixo. Isso rola. Ai que lixo, você é lixo, LOL, ai, jogo lixo. LOL. É, teenagers react to Master System, né? Ai que saudade do Mônica no Castelo do Dragão. Eu jogava quando eu tinha 5 anos. Quantos você tem agora? 15. Mas dentre vários títulos que tiveram uma tradução interessante, nomes regionalizados, California Games foi um dos mais incríveis. Conhecido aqui no Brasil como Jogos de Verão, nós tivemos várias modalidades de esportes da nossa estação do ano favorita aqui no nosso caloroso Rio de Janeiro, com nosso amigo de Contagem, expressando como é radical essa época do ano. Radical. Tudo isso pra dizer que eu não lembro nem quais eram os esportes que tinham no primeiro California Games. Alguém me ajuda? Só vergonha, você não jogou California Games hoje? Olha aí, primeiro tem que dizer que na versão de computador tem mais esportes. Não, primeiro é versão de computador? Sim, a primeira, que veio antes de todas. E depois foi saindo pra vários daqueles PCs caseiros da época. Tipo, não, cara. Sim, cara. Durante do Master System. Olha sim, só. Cara. Pra, esse jogo saiu pra Apple. Apple Lisa, né? Apple 2, que é o Lisa? Não lembro. Um decisão. Só pra um Steve Jobs aí da vida. Aí depois foi o Commodore 64, e aí que entrou pra as outras coisas, né? Até pra Atari esse jogo. Eu tenho a versão do Atari 2600, e acho que a versão do Master foi quando... Acho que foi uns 2 anos depois de computador, coisa assim. Eu acho que a do Master System no Mega Drive já é uma versão meio anos 90, assim. Já porque ele é de 86. É, 87. O jogo mesmo é de 87. Olha aí. O jogo é de 87? O jogo é de 87. Ih, olha as descobertas. Dorme com essa aí. Dorme com uma. O jogo é de 87 e o port pra Master System é de 89. Olha aí. Isso! É, 2 anos. É, 2 anos só. Muita diferença. 89 não tinha nem Master System no Brasil, amigo. Ainda era o Sega Mark III, tá ligado? Tinha? Não? Não sei, não lembro. Nem gosto de 87, eu tava tipo no saco do meu pai. É, eu tava com 3 anos lá, vivendo a minha tava vida. Tava sendo concebido, assim. Eu tava lá vendo o show da Xuxa com Scooby-Doo e He-Man e tava mais preocupado com outras coisas. Eu tinha meses de vida, meu Deus. Pequeno botinho. Como é que é filhote de bode? É cabrito? Como é que fala? Nome? Pequeno bezerro. Estamos vivendo 20 anos de Pokémon e esse jogo tem 30. Jesus, mano. Muito superior, né, comemorando cara? Os 30 anos de California Games. É. Tinha a versão de... As versões que tinham mais jogos, tinha no mínimo aquele joguinho de disco, de jogar disco. É, o Frisbee. Esse negócio aí. Não, peraí, para. É. Não. Superior. No Super Nintendo não tinha. Mas aí era o 2. É, no Super Nintendo é o 2, né? Calma, o 2 eu nem sabia que existia antes de a gente começar a gravar esse programa. Vamos com calma. Vamos com calma que a minha infância você tá jogou. Muito você nem sabia que existia e aparentemente é o que você jogou. Eu acho que é o 2 do Super Nintendo. Entendo o 2 mesmo. Que maneira o 2? O 2 é o que tem snowboard. Isso. Que tem skate. Só que o skate não é half-pipe, que nem é no... É, skate. Olha só, tu tem snowboard. Tem snowboard na versão 2 desse jogo. É uma daquelas piadas que você prega nas adaptações, sabe qual é? Tipo, Duro de Matar em Portugal, que é Assalto ou Arranha-Céu. Aí o 2 já não tem mais arranha-céu nenhum. Aí os jogos de verão 2 tem snowboard. Sabe qual é? Exatamente. É, tem aquele troço de surfar deitado, saca? Bodyboard. Bodyboard. É, bodyboard. Tem bodyboard. Se fosse hoje em dia, tem stand-up paddle, futebol. Tinha um lance de Asa Delta também? Asa Delta? Tem, Asa Delta tinha no 2. Tipo o joguinho da Nokia, né? E uma pergunta. É assim, eu joguei o 2 pra PC. E eu tô olhando aqui nas internets, eu não tô achando, mas eu tenho quase certeza que tinha um lance que você jogava, que era uma guerra de bola de neve. Cara, isso deve ser um parada muito foda. Acho que dá pra fazer um jogo só disso. Caraca. É um jogo de queimada, né? Aí, o mais próximo de Asa Delta que eu voei no Master System foi no Sonic 2. É Asa Delta. Quem é Far Cry, pra falar quem de... É Far Cry? Olha só, a primeira coisa que eu me lembro quando eu falo de jogos de verão, não tem porra nenhuma de bola de neve, de snowboarding, vai se fuder. Claro jogos de verão, amigo, era uma modalidade de surf aleatória que ninguém sabia como jogar e o que fazer naquilo. Como falar, vencer. Eu joguei jogos de verão hoje. O primeiro negócio é o Half-Pipe. Eu já não lembrava como é que dava a voltinha. Mas quando chegou no surf, cara, falei, como é que fazia esse negócio? Mas aí quando chegou no patins, que era skate o nome, e todo mundo, quando era pequeno, zoava, falava, ai, eles são muito burros, chamam patins de skate. que vem a menina de biquíni andando de skate, eu falei, cara, que bênção essa versão do patins, porque a única, o patins e o BMX são os únicos que dão pra jogar. Cara, não, a bicicleta eu achava difícil, mas eu entendi o que era. Cara, não vou mentir pra vocês, não, eu fui jogar o jogo hoje, foi meio WarioWare, sabe, me deu um minigame, não me explicou nada, te vira, malandro. Isso, e é muito bom isso, né? É muito bom. Cara, na defesa do jogo, ele só tem, tipo, fucking 2 botões, então... 2 botões e 2 megas de cartucho, inclusive. É, não é muito complicado só. Você descobrir... E dá pra 8 jogadores, hein? O controle do Master System tem quase 360 graus de movimento. Isso dá uma gama de combinações semi-infinitas. Sabe o que é mais sinistro, cara? Você tá errado, você sabe, né? É, esse jogo... A versão de Master System, né, que é a que importa, na verdade, que é até que Toy que fez o The Make, ele também dá pra 8 jogadores, cara. O que é uma parada naquele. Que jogo dava pra 8 jogadores? 8 pessoas jogavam isso no Master Toy. Não, cara, aí eu não vou gravar esse programa de hoje, não, porque eu não joguei esse jogo. Você não tinha amigos, né? 8? Não, mas sempre deu pra 8 jogadores, é, porque jogam. Mas como é que caralho esse jogo? Joga um de cada vez, né, cara? Joga um controle só. Faz aí o teu placar. Ah, cara, são 8. Ah, então eu jogo 8 jogadores, Mario. Dá pra gente jogar com 399 jogadores também. Mario, como é que jogar Mario? Mario vai passando de fase. A vila inteira da minha avó fazia, ia lá em casa e a gente jogava, tipo, 10 pessoas Mortal Kombat. Ah, saudade da vila do Chaves. Cara, eu tenho pena de vocês. Não, a vila da minha avó era irada. Mas só pra acabar com esse assunto idiota, eu acabei de perceber uma coisa muito interessante que talvez tenha sido um pioneirismo por parte do California Games. Não, idiota você, cadê? Ah, não, eu não sou... Mulher de biquíni na capa, posso falar? Não, mulher de biquíni na capa acho difícil. Mas eu tô vendo um screenshot aqui da fase do skate, do 1, e tem patrocínio real, tem várias marcas de roupa de skate e tal no Ah, isso tinha. A opção tem de Santa selecionar Cruz, tá? A fase do skate é Casio, aquela marca de relógio. Mas isso é top, aí, cara. Você não conta 10 jogos na história do mundo que fizeram isso. É verdade. Tira talvez 10 você conte. É, 10 eu conto, claro. Vídeo jogo de capa aí. Olha aqui, a capa do Bode achou aqui a capa do jogo de Master System pra gente dar uma lida aqui. Cara, a capa do jogo do Master System era, no mínimo, sedutora. Abre aspas, hein. Jogos de verão, marca registrada. Prepare-se para a última em videogame. A última o quê, cara? A última! A última, cara! Os jogos de verão trazem a você o sol das praias e desertos da costa californiana. Participe dos esportes mais radicais do planeta. Manobre seu skate na pista halfpipe. Drope a onda e faça manobras emocionantes no surf. Deslize sobre patins no calçadão à beira-mar ou realize saltos espetaculares na pista de bicicross. Bicicross. Tava tudo muito bem, muito atual, né? Um bicicross tinha que quebrar tudo. Teste seu domínio de bola nas embaixadas e sua concentração no frisbee. Entre no mundo incrível dos esportes radicais. E tem mais. Você poderá jogar sozinho ou com até 8 jogadores diferentes. Consagre-se um campeão sul-californiano. Então, o que você está esperando? Pegue sua prancha e experimente grandes sensações. No final, ele te convidava pra jogar o do surf. É tipo trollagem, né? Tipo, joga esse aqui do surf, que é escroto, ninguém sabe. Cara. Pode lá. Olha, eu vou fazer uma resenha dessa mulher que tá na capa. Primeiro que eu tô muito decepcionado que não aparece a cabeça dela e nem do cara que tá do lado dela. Só que o frango. Segundo que, apesar de eu ser apaixonado por esse design de biquíni dos anos 80, que fica enfiado no cu, essa mulher é uma tábua, cara. Ela não tem nenhum apetrecho. Ela tem o corpo praiano. A perna dela é toda reta e fina. A barriga dela não tem... Cadê aquela banhazinha que eu gosto? Não tem. Ah, peito é negativo. Não te atende. Mas ela é tipo... Lembra aquele Flash Dance, eu acho? Que tem o clipe que a mulher dançando? Claro. Que é aquele corpo, pô. Não é, não. No clipe, tem esse detalhe. Deixa eu aproveitar aqui que você tava lendo a caixa dos Jogos de Verão 1. E eu tô com a caixa dos Jogos de Verão 2 aqui. E a caixa dos Jogos de Verão 2 não tem nada desse negócio de snowboarding que vocês estavam falando. Tá aqui, ó. Misture altas ondas, half pipes de outro mundo, asa delta e surf na neve. Ah, tu tem razão. Tempere com sol, praia, músculos e lindas mulheres. Agite bem e sirva para até mais 7 amigos na tela da sua TV. Não tem nada melhor. Cara, que fantástico, né? Que maravilha. Pelo que eu vejo aqui, o do Master corta é o do jet ski, não do snowboard. Não, tem snowboard sim. O do Master? Tem surf na neve. É. Não é bem snowboard, é uma montanha que tem neve em algum ponto, mas não é só neve. O do Master tem frisbee? Porque o de Mega Drive não tem. É, o de Mega Drive não tem, é o de Master que tem. Cara, o de Master System superior, né, cara? Isso é Tectoy. Isso é a nossa Tectoy. Cara, Mega Drive também não era da Tectoy? Não, o de Mega Drive era o original mesmo. O originalzinho da Epic. De Master é que tem que ser aquelas versões que a Tectoy faz, né? Senão não tem jogo, né? O nome da receita é Jogos de Verão 2. A continuação do mais famoso jogo de esporte de todos os tempos. A brincadeira, começa num halfpipe cheio de curvas. Cheio de curvas. Cara, você reparou que na capa eles mantiveram a estética, que agora é desenhado, né? O outro era mais foto, só que eles mantiveram a estética de não aparecer a cabeça de ninguém. É, gente, corpos de praticamente. Eu acho que é pra você poder se identificar com o personagem, entendeu? Eu acho que é o Uncanny Valley, cara. Uncanny Valley numa foto eu acho difícil, e num desenho também é difícil, mas enfim. Eu acho muito maneiro esse conceito do nome do negócio ser Jogos de Verão e ter snowboard, cara. Eu tô admirado. Não é snowboard, cara, era surf na neve. Surf na neve, né? Vocês ridicularizaram, cara. Vocês ridicularizaram que esse era o jogo de esporte mais famoso do mundo, mas eu acho, provavelmente eu acho que ele era na época. Ele tinha ser mesmo. O que, que tinha na época? Só. Tinha, sei lá, o jogo do Pelé de Atari. Maravilhoso. Aqueles joguinhos de Mega. Ah, tinha aqueles joguinhos de futebol clássicos do Master System, que tinha até o hino dos países. Deve ter na tua cabeça esse hino de país no Master System. Você tá de sacanagem. Vou te mostrar, cara, que tem, tá? Caraca. Aí. Impressione-me, por favor. Faça hino meu de dia. País, todos os países lá. Da Argélia. Sempre tinha Argélia nesses jogos. Aí. Vai tocando o programa aí que eu vou procurar essa porra. Tá, beleza. Estamos, deixa eu só te falar um negócio aqui, ó. Nele, você vai se exibir com muitos aéreos, handplants, ollies, loopings e muito mais. Ah, mas tome cuidado com os túneis. Se você der de cara com um deles, vai ter que vender o skate pra pagar a plástica. Caraca, que... Porra, que a plástica tá barata pra caralho, então o skate tá muito caro. Tem ouro na porra desse shape. Senhor Eternidade, anos 90. A vida anos era 90. Diferente. Anos 90, a plástica era muito barata. Esse jogo foi lançado em 1990, então era na época do plano Collor, poupança retida. Realmente o skate, uma plástica, tá só a pau. Inflação 1000%. Como é o nome daquela máquina aqui que coloca preço novo nos produtos? Etiquetadora. Isso, a era da etiquetadora, governo Sarney. Você ia correndo pro mercado de manhã cedo com medo de aumentar o preço. Você chegava no mercado e tinha tipo uma camada de etiquetas muito em cima da outra. Eu vou ler o resto da caixa aqui só porque eles têm uma construção de pensamento até chegar na neve. Grande, é uma storyline essa caixa. Depois vem o bodyboarding, onde você vai deslizar nas ondas fazendo 360, spins, cuts, tubos e desviar de um bando de banhistas que só atrapalham. Depois de se secar, você vai pegar sua asa delta e desafiar a gravidade com mergulhos, loopings e giros de até 540 graus. A gente tá cheio de graus aqui em várias modalidades, mas se você cair no mar, pode até sair nadando, se os tubarões deixarem algum braço ou perna pra isso. Caralho! Caralho, jogo gore, cara. Não vou botar... Aliás, isso me lembra aqui na versão do Mega, o surf também não tem o tubarão, igual o do Master original. É, o tubarão. Olha só, mas digo mais. Medo, é do tubarão. A classificação do jogo é a partir de 7 anos. Então... Opa, 7 anos de idade você já pode ser morto por um tubarão, eu acho. Já pode ver gore, boladão, tranquilo. Para terminar, um helicóptero vai largar você no topo de uma montanha de neve. Aí é só surfar, saltando precipícios e desviando de buracos, montes de neves e árvores. Prepare sua cabeça para as alturas, seu coração para a velocidade, libere adrenalina e divirta-se! California Games 2 é marca registrada de Epics Inc., 1990. Eu acho que eles podiam fazer esse jogo agora pra celular. Dá pra Eu fazer acho coisa que tem maneira. Pra celular. Deve ter, mas assim, tinha que fazer um novo e ter, tipo, ser Pactacral, sei lá. Acho que esse jogo ele tinha um certo destaque nessa coisa do esporte, né? Porque, sobretudo pelos esportes que ele tinha, e até que ele tem, né? Não tem nenhum outro jogo de patins até hoje. Tem, sei lá, Jet Set Radio, porra, talvez. Deve ter mil jogos de patins. Teve, teve até patins. Um tipo Tony Hawk de patins. Com certeza. Ah, claro. Então teve. Mas não teve tantos assim. Sei lá, jogo de vôlei não tem muito na vida? Eu vôlei um saco, história. Porra, que caralho, precisa, tem um milhão de jogos de vôlei lá. Cala a boca. Ah, cara, um milhão. Cara, milhão, tá. City 12. Milhão. City 12. Tem uns três só do Dead or Alive. Não, mas aí... É, tá. Tem o minigame do Castle Crashers. Tem aquele que as mulheres ficaram peladas, antigão. Tem o de praia de PlayStation 2. Aquele jogo de Para tudo. Olha esse link aqui, entendeu? Clica nessa porra e avança até 2 minutos e 30. Não, escuta o hino de... Não vou fazer isso porque vai ser na gravação. Tem o hino da Argentina, da Alemanha, da França, do Brasil, da Inglaterra, da Itália, dos Estados Unidos e do Japão. Fucking Japão, moleque. Nome falta ter o de Satanás. É, mas isso é um jogo de futebol, não tem nada a ver com California Games. É, não, caralho, é porque... eu tô vindo do Brasil, assustador. É porque eu duvidei que tinha. parabéns, então a Tectoy aí, sei lá quem fez o jogo. É, Master System, né? Deve ser Tectoy. Parabéns aí, é o Super Futebol. Grande clássico, joguei muito. Super Futebol, porra! Só não lembro. Ah, que delícia. O Vavê não fez gol nesse jogo também, aí por isso que eu não tô lembrando. Esses jogos eram difíceis de fazer gol, cara. Escolheu mas os esportes que caralho, você tem no... Caralho, a música in-game parece a abertura de Dragon Ball. Esses esportes que são retratados nos jogos de verão, eles certamente eram à época, e alguns deles até hoje são jogos que você não vê retratados em em jogo de videogame, sabe qual é? Tipo... Embaixadinhas? Embaixadinha é o melhor de todos, na verdade. Mas essa parada do patins, etc, é claro, pô, jogo de bicicleta ou que de moto dá no mesmo, Excite Bike é igual o BMX. Mas a parada do surf, a parada do patins, até do half pipe mesmo, antes de ter um Tony Hanks da vida, não são esportes convencionais, né? Você não entra nesse jogo aí e vai jogar, sei lá, pequenos minigames, pequenas formuletas de joguinho de vôlei, futebol e basquete. São paradas mais das praias mesmo, né? Por isso que ele tem essa estética de jogo de celular, que hoje em dia provavelmente funcionaria bem pra caramba e provavelmente só ninguém parou pra olhar e falar, jogos de verão, vou fazer um remake aqui. Mas acho que ia casar bem pra caramba com essa estética hoje em dia de você ter pequenas pílulas de joguinho, assim. Vou jogar 2 minutinhos aqui da partidinha de surf e depois vamos viver a vida aí. Tem que pedir energia radical pro seu amigo pra continuar jogando. Pode crer. Ia ser patrocinado pelo Google Spot. Não, peraí. Vamos todos aqui passar um pouquinho de energia radical, galera. Ok, um pouco mais. Ok, um pouco mais. Aquele fera que eu vi, aquele meu tiozão já, aquele Slotman, que é um cara que desenvolve jogos indie aí, daqui a pouco ele alguém avisa isso aí pra ele, que pode fazer um jogo de verão pra celular, ele faz, que a pilha dele é essa. Cara, vocês já repararam que ok, um pouco mais é uma frase que basicamente resume os anos 90? Com certeza. Esse é o espírito. Tá bom, um pouco mais. Ok, um pouco. Radical. E também é a propaganda do daquele suco, que é Jarbas, o garoto está com sede e não temos suco. Mas se ele morar tanque. É Jaime, não é Jarbas, não. Jarbas é o meu pai. Quero mais! Cara, até a propaganda daquele negócio que era tipo óleo de carro era radical. Óleo de carro? Holofote, né? Era Bardal, sei lá. Do 011-1406 ou um brasileiro? Não, cara, era um brasileiro. A gente tá aqui concluindo que o Sonic é o mascote dos anos 90, cara. Porque ele é a manifestação radical. Sim, ele é um elemental do radical. Ele é o avatar do radical, mano. Na verdade, o avatar do radical é o Chester Cheetah. É verdade. Porra. Mas o Chester Cheetah, ele não... Em defesa do radical, o Sonic era muito mais presente nos anos 90 no Brasil... Do que o Chester Cheetah. Não sei, cara. Passava muita propaganda da Elma Chips aqui. Não, cara. Os Cheetos eram aqueles ratos escrotos. Qual é o... Que chegou a tempo foi o jogo dele, cara. Qual é o tópico do programa hoje? Califórnia. Anos 90 na Califórnia. Anos 90. Aliás, eu acho que a gente tinha que começar a fazer uma categoria. Que nem tem, tipo, Disco Ninja e, sei lá, aquele Brainstorm. A gente tem que fazer uma categoria nas coxas. Nas coxas? Eu já tenho, acho que tem. Não é que tem. Mas quando o programa é feito nas coxas, o Léo Sanches, ele me desenhou uma coxinha em pixel art. E eu coloco a imagem do podcast. Ah, perfeito. Coxinha, é a dica. Agora você vê a coxinha. Você sabe que, né? Ótimo. Vocês podiam ter uma categoria de programa sobre jogos de Master System, onde ninguém mais vai fazer nada parecido com isso, cara. Tá fazendo jogo de Chapolin. Jogo de Chapolin. Mas Chapolin tinha pra Atari. Mas não tinha aquele Chapolin de Master System. É, não tinha. Chapolin contra o Drácula. Chapolin contra o Drácula. Cara, os personagens brasileiros no Master System, eles sempre enfrentavam paradas muito nada a ver, né? É o que dá pra fazer um mod aí. Vai, enfrenta aí o dragão, sem ter dragão. Olha só, segunda vez aqui que eu mostro pra vocês. Anos 90 não eram Chester Cheetos. Eu mandei um link aí. Eram os ratos escrotos. Ah, mas deve ter tido mais de uma propaganda, né? Não, era. Aí é um compilado de propaganda, meu. Ah, entendi. Todos os ratos escrotos. Ah, não, mas olha, isso aí é a porra da Queijolândia. Você não durou muito, não. Sim. Foi tipo Chipsaurus, tá ligado? Teve uma promoçãozinha desse negócio, né? Que vinha com sei lá, figurinha, alguma coisa assim. Era um álbum. Álbum, né? O pré-Tazo. O nosso podcast sobre Tazo? Vai sair junto com o de figurinha? Vai ser junto com o de figurinha. Né? Aí, posso lançar uma? É. Lembra que o Bode lançou a ideia de podcast metade um tema, metade outro? É. Então, você quer fazer a transição, cara? Okay. Falando em jogos de verão e falando em Cheetos... Cara, sério, quer embarcar não fazer outra abertura e lançar dois programas, versão Red Blue do programa? Caralho! Muito foda. A gente bota uma coxinha, a gente pega a coxinha do Léo e bota azul e vermelho. Dá pra fazer duas coxinhas. É. A coxinha vai ser tipo carta de baralho, tá ligado? Mas cima e embaixo. Cara, a gente lança isso, tipo, um a gente lança no Facebook, outro a gente só lança no site. Pode fazer o seguinte, a coxinha, ele fez uma coxinha que é marronzinha, eu posso fazer a coxinha meio preta e de versão coxinha e versão kibe. Não. Aí tem que ter a versão coxibe, moleque. Coxibe. Puta que pariu. Tem que ser tipo... Não, mas tem que ser tipo Pokémon. Tem que ser Red Kibe. Red Kibe e Blue Coxinha. Afinal, né? Os coxinhas são azuis. Isso é sabido. Então, sobrar é vermelho. Vamos fazer. Red Kibe. Olha o ânimo do povo, cara. Red Keep Blue Cotinha? Cotinha, Cotinha. Cotinha de Flago. Ah, Flago, Flago. Mas e o e aí, o que vocês lembram aí dos jogos de verão, de veraneio? Porra, só... tô quase puxando o Tazo, moleque. Só pra dar meia hora, só pra dar meia horinha. Começava, olha só. Cara, sabe o que eu lembro? Eu vou desenvolver uma coisa que eu lembro que me traumatizou quando eu era criança, entendeu? É, o jogo do skate, ele era tipo Half-Pipe, só que era aquele Half-Pipe de snowboard, eu não sei como é que é o nome daquilo. Que é o Half-Pipe que longo pra caralho. Não, não é slalom. Então... É tipo um Half-Pipe que é gigante e você fica lá, andando pra frente e fazendo manobra. Half-Pipe que tem em pracinha. Caralho, esquece. É Half-Pipe de snowboard, confia em mim no meu exemplo, tá? Eu confio em você. Só que aí tinha uns túneis, e quando tinha um túnel, tipo, você tinha que parar de fazer manobra lá nos aéreos lá, e você tinha que ficar no meio, senão você batia com a cara na parede. E aí, você batia com a cara na parede e era bizarro a cena, tipo, era mó gore. O cara, tipo, se estraçalhava na parada, depois escorregava, e saía sangue. E caralho, eu era pequeno, eu falava, caralho, morreu! Quando eu joguei hoje, não tinha nada disso. Eu não consegui fazer uma manobra no Half-Pipe. Não, esse é do 2. Você já era radical nessa época. Tu já andava de skate, tu já ia naquele Half-Pipe ali do teu condomínio que eu sei. Caralho, eu tinha 4 anos de idade, sei lá, porra. Você que tinha mais maturidade. Dava pra dar um loop completo dentro do túnel do skate do 2? Tava. Dava pra dar um loop infinito? E outra parada, tu tem um Half-Pipe no teu condomínio? Tinha, de demoliram. Demoliram? Oh. Que tristeza, demoliram, cara. Foda-se, fizeram uma quadra de cu. E agora o valor que vocês pagam no condomínio é por uma quadra. Tipo, a desculpa que eles deram é que, na verdade, aquele Half-Pipe tinha sido construído ilegalmente e que ele ficava em cima de um rio, do cu de rola. Caía porque o chão não ia aguentar o peso. Só que aquela porra aguentou por 40 anos, né? Faz sentido porque o seu bairro inteiro é construído em cima de um rio. Eu sei. Não. Eu lembrei agora de um dos momentos mais radicais da infância do Senhor da Trindade. Eu tava no caso dele de bobeira, a gente tava jogando algum jogo merda, sei lá. Muito de bobeira. Aí ele virou do nada e falou: vou andar de skate. Era uma das primeiras vezes que eu tinha ido pra casa dele. Aí eu falei: caralho, moleque, onde é que você vai andar de skate ali? Chega mais. Ok, um pouco mais. Aí ele já tava no radical level, lá no alto, assim. Eu falei, caralho, que moleque radical. Aí eu desci com ele de elevador social, ele com o skate na mão, assim. Aí eu desci nem no play, foi na portaria, a gente foi andando, aí ele abriu um pedaço de chavado da grade do condomínio e tinha um Half-Pipe. Ele falou, moleque, Half-Pipe. Ele foi andar no Half-Pipe, eu falei, que baixinho radical, moleque. O cara tinha meio metro de altura. Muito radical. Eu tinha menos, eu tenho meio metro de altura hoje em dia, cara. Exatamente. Mas, enfim, California Games da vida real, cara. A gente podia fazer isso, entendeu? A versão Red, a gente podia contar as histórias radicais da nossa vida. Pode ser. Beleza, aí cada um conta a sua história radical, mas intercalando com um dos jogos do California Games. O segundo cara, jogo do... Senhor da Trindade, Ilaps, você andou de skate? Cara, já o Cangaceiro e o Rania tentaram me ensinar, mas eu não tenho uma lemolência pra skate. Eu era magro até na época, mas eu não consegui não. Eu andava de carrinho de rolimã, descendo a ladeira lá em Caxias. Quase quebrei a perna uma vez. Quando você é criança, tem dois skates, né? Tem o skate de quem usa skate de verdade, anda de skate, e tem o skate brinquedo da zoeira que não serve pra porra nenhuma. Mas que hoje em dia é o que vende na loja americana e é baratinho. Que eu uso pra ir pro trabalho, inclusive. É muito eficiente. Skate funny. E eu lembro que eu era criança e eu falei, cara, eu vou aprender a andar de skate, não sei o que, pá, vou ser radical. Foi antes de conhecer o Senhor da Eternidade, falei que eu não podia ser tão radical quanto ele. Mas eu falei, cara, eu vou andar de skate, vai ser muito irado e tal. Aí eu tentei, não consegui. Aí chegou um amigo meu e falou, então, Nismigo, vou te ensinar uma parada maneira aqui. Tu que é meio merda, senta no skate e empurra com as mãos. Tipo que os caras fazem no sinal hoje em dia. Empurra com as mãos. Bota o chinelo na mão, né? Aí eu fiz isso e eu me senti radical, moleque. Eu me senti radical e eu empurrava. Eu olhava pra gente. Isso, cara, isso é foda. Moleque, eu andava na rua empurrando skate e olhava pras pessoas na rua, tipo, yeah! A nossa testosterona de ser humano, homem sapiens. A sensação de velocidade, cara. Ou mulher sabe, a sensação de velocidade é tudo. Aí você fala, cara, olha como eu sou sinistro, olha como eu tô rápido, meu irmão. Tá sentado no skate, não importa. Ué, aqui na praia é moda, os caras andam com aquele skate eletrônico, que é um skate gigante que tem tipo uma antena e o cara controla controle remoto. Cara, desculpa, cara, ele é um bosta, ele tem que fazer esforço nenhum. Ele só sobe em cima de nós com rodas e aperta um botão. E se acha um fodão. Por quê? Porque ele tá rápido, porque ele tá sinistro. Porra, mas é a gamification do skate. Cara. Ah, cara, gamification do skate, tá certo. Teve um momento, assim, lá pros meus 14, 15 anos, que a galera começou a, vou dar de skate, sou radical. Aí todos os assuntos eram skate. Nossa, comprei uma roda de gel, olha esse rolamento. Começaram a ouvir Charlie Brown Jr. também? Que época insuportável. Meu Charlie Brown! Moleque, fazendo já, puxando pra fase 2 do California Games, que é o surf. Que é o skating, que é o patinete. Não, não, depois, primeiro é o surf. Ah, é porque ele falou da roda de gel, e eu lembro muito... Pode ser, pode que ser. Tinham dois tipos de criança. As crianças que andavam de patins, e as crianças que tinham patins de roda de gel, rollerblade. Eu tinha, ah, não, ganhei de não. Natal. Porque a parada que se propagava era que o seguinte, se você tivesse aquelas inline, né? É inline o outro? Não, inline é o... Não, o meu era inline. Inline é que é uma linhazinha. Ah, e qual que é o outro? Faz todo sentido. Sei lá, normal. O que não é inline? O normal, é. Era tipo você andar de bicicleta com rodinhas, sabe? É! O circuito patinado. Tipo, olha, de assim. Menina, de numa menina. Época é. Machista da humanidade. Ah, porque hoje em dia não é mais. Mas é, o cara que tinha o inline era aquele. Às vezes o cara tinha um patins inline e a roda era, sei lá, rosa. Mas ele tinha um patins inline e caraca, olha como ele é radical e a merendeira dele é de adulto já, porque ele tem um patins inline. Merendeira de adulto, por favor, me explique como isso funciona. É uma sem estampa do Super-Homem. Ah, que merda. É uma lunchbox da vida. É, provavelmente era vendida com nome inglês. Peraí, fica calmo. Alguém usa merendeira de adulto no mundo? Dos anos 90, provavelmente. Não. Eu era zoado, cara. Eu criança era zoado por usar lancheira. Senhor da Eternidade. Tá errado. Não, eu usava a minha como arma, era da hora. Olha só. Caralho, que coisa fodida. Eu tinha uma pochete do Jubilula. Caralho. Isso são anos 90. Pochete do Jubilula. Mas pochete era do caralho. Não era nem armação ilimitada, era Jubilula já. Cara, você já parou pra pensar que o único motivo pelas pessoas não usarem pochete hoje em dia é que seria ridículo. Socialmente? Sim, é só por isso. Porque é útil pra caralho, é pra dar uma olhada. Mas você sabe que existe a pochete socialmente aceitável, se chama doleira. Porta-dólar. Que é a pochete. É a pochete que você esconde na cueca. É, mas aquilo. Não, mas é porque ninguém vê, e se por um acaso você tira ela pra fora pra pagar alguma coisa, você é ridicularizado. Muito ridicularizado. A doleira é o apogeu do estamos vivendo uma sociedade ladra e corrupta. Porque a pochete não, a pochete você tá falando, eu tenho bens. Eles estão à mostra. Olha aqui, sob a minha barriga. Minha carteira está aqui, meus documentos, minhas joias. Mas você não vai roubar porque eu confio em você. Cara, você tem sempre a opção de botar um monte de algodão dentro da sua sempre. Pochete, só tirando só onda. Só pra usar, né? Eu tinha um professor no segundo grau, um professor do segundo ano, um professor de matemática, o Max, que era um maluco muito... Ele é... Aí, o nome dele já é radical, ponto. É. Já começou assim. Ele é o filho do Pateta, ele. Max Tio. Ele era um cara muito, muito gordo e eu acho que eu tô mais gordo que ele hoje em dia, mas enfim. Ele usava uma pochete, tá ligado? E assim, e aí a gente fala que o cara tinha duas barrigas. Mas a pochete na barriga era funcional. Não, vocês estão falando de pochete, tem uma coisa também que é muito anos 90. Eu tive uma carteira holográfica dos Cavaleiros do Zodíaco. Você virava, você mexia assim, mudava a imagem. Caraca, era a coisa mais horrível, olhando pro infinito e aquela que os cinco estão com o bracinho pra frente correndo, sabe? Fazendo um Vzinho. Pode. Se pá, eu tive uma do Jubilu. Também? Cara, por que tu gostava dessa merda? Eu era sua mãe te trolando. Eu nem sei o que é Jubilu. Filho da puta, ele nem assistiu o programa. Mas eu tinha uma porrada de lixo do Jubilula. Sei lá por quê. É lixo não. Vamos é tipo não, a gente alguém dá coisas do fuleco, né? Foda-se. Mas o. Mas olha só, o. Do Cavaleiros do Zodíaco, vocês tiveram na época que a Kodak ou a Fujifilm, sei lá, fizeram a estatuetazinha de bronze do Seiya? Você tinha que comprar duas caixinhas de filme, 36 poses e ganhava um Seiyazinha de bronze? Mas... Lembra disso? Caro pra cacete isso. Era bem caro, era bem caro. É radical. E denota bem a época que você vive, né? Porque você tinha que comprar filme. frame de revelação de foto, 36 poses. E aí você ganhava um ceiazinho de bronze. Eu tinha muita vontade de ter aquele negócio, mas minha mãe nunca viu necessidade de comprar 72 filmes pra revelar foto num preço absurdo, só pro filho dela ter um bonequinho de bronze, que tá todo oxidado já hoje em dia. Vocês já pararam pra pensar que o cara que tinha um panceps boladão, que hoje em dia é comumente conhecido como pochete, e ele usava uma pochete embaixo do panceps, ele não conseguia pegar nada na pochete porque ele não conseguia ver? Não, meu professor conseguia, ele tinha uma técnica. É, porque espelho? Ah, eu não sei. Não, ele fazia isso durante a sala, ele tirava o giz lá. Porque a pochete atrás, ela tinha um elástico, então o cara meio que puxava. Botava a pochete no umbigo, tá ligado? Mais ou menos fazia isso. Fazia um slingshot com a pochete. É isso aí. Caralho, isso é muito bro. É. Isso. Falando, então vamos falar sobre patins do lance. Patins do lance. Que eram patins que você mostrava assim que Los Angeles era uma cidade muito mal cuidada, né? Porque era cheio de, primeiro, sujeira, rachaduras na calçada, chinelos que a população largava na calçada. Areia invadindo tudo. Isso é normal, da natureza. Bueiros à mostra impedindo, e não tinha uma mísera ciclovia. Então você vê que a Califórnia pré-Schwarzenegger era realmente pouco amigável para com os praticantes do esporte de fim de semana, para os atletas de fim de semana. Não, isso é culpa dos anos 90. Não existia ciclovia nos anos 90. Existia Detroit só, e Chicago, e Robocop, e caos. Violência nas ruas. Mais. E humor negro, que a gente achava graça. Sim, né, azulão. Mas acho que tinha pombo te atacando na pista também, tinha, né? Fica ligado, vacilão. Passava um pássaro. Eu não lembro bem se era um pombo, mas devia ser. Devia ser. Pombo é o bicho mais filho da puta que tem, né, cara? Pombo isso aí, é fácil. É, pombo é... Mexeu com um, mexeu com bonde. Que horror. Eu lembro de uma bobeira com patins quando eu era moleque. Foi quando eu descobri que patins existia. E tinha aquele modelo mais barato que era feito de plástico, você colocar debaixo do tênis. Você era muito vagabundo, Jesus. Agora, imagine o perigo que esta merda aí, gera. Você colocar embaixo do tênis é tipo patins do J. Joe, né? Do bonequinho que tinha patins, lembra? Sim. Era meio que um negócio de pressão. Era um lance de pressão, mas assim, tinha umas tiras muito mal feitas pra amarrar em cima do tênis, sacou? Pra que manter horror. O patins preso nele. Entendi. Bicho, isso era feito de inferno. É mesmo? Isso causou muita morte. Você tá falando daqueles tênis que tinha tipo uma rodinha secreta que o tênis virava um patins? Não, isso aí já é mais moderno. Isso é mais moderno. É, imagina o patins sem a bota. Tipo vocês. Tipo moleque que tem, sei lá, 15 anos hoje em dia que usa isso. Olha só. O moleque que tem 15 anos hoje em dia e usa isso, ele é muito radical. Porra. Que usou. Cara, eu sempre quis. Desde a primeira vez que eu vi essa porra, eu devia ter, sei lá, quase 20 anos já. Uh-huh. Eu falei, caralho, como assim? Eu queria muito ter essa merda. Por que essa porra não tinha quando era criança? Sabe o que seria mais irado? Se não só fosse apenas um tênis skate, mas fosse um tênis skate que brilhasse. E que ainda fosse soap shoes também. Oh, isso! E PH, que tá antenado no mundo infantil hoje em dia, ainda existe aqueles tênis que você pisa e acende? As crianças ainda gostam disso hoje? Claro que existe. E ainda digo mais, existe versão adulta desses tênis hoje. E tem versão que roda Android. Peraí, tem aquele do Sonic? Do Sonic adulto? Eu não sei se tem. Eu sei que deveria. Pra criança com Sonic não vai vender nada hoje em dia. Eu já passei meu trauma do saudoso Tanguinha. Eu queria ter Sonic. Música triste! Música triste! É muito triste essa história. Eu queria o tênis do Sonic que acendia, achava aquilo máximo, tinha meu Master System. Caralho, o tênis do Sonic. Todos meus amiguinhos têm e eu preciso do tênis do Sonic. Só que eu fui uma criança que cresceu muito rápido. Assim, meu pé chegou a 36, eu com 8 anos de idade e demorou muito pra crescer depois. Mas enfim, muito tempo eu passei isso, 36 dentro do tempo. É, pelo pé é foda. Cara, eu acho que eu tenho a caixa desse tênis até hoje, se eu achar. Achei que tu ia falar que acho que calça 36 ainda até hoje. Isso seria verdade. Na verdade, na época eu devia calçar 28, mas hoje em dia eu calço 36. E aí não tinha o tênis do Sonic no meu número. Aí minha mãe via no menino triste na loja de sapato e falou: moço, você tem mais alguma coisa pra criança e tal? Cara, sabe com o que eu saí da loja? Uma bota de chuva da Turma do Arrepio. E eu ia pro colégio em geral com bota de chuva, cara. Mas tinha uma bota de chuva do Sonic, eu tinha também. Uma galocha. Turma do Arrepio. Puta que caralho, Turma do Arrepio. Eu nem lembrava mais o que era isso. Caralho. É o. Passava na manchete, né? É o body action dele, era uma bichinha, vagabundo. Aham. Era grado isso, que coisa absurda. surfe? Alguém já surfou aqui? Cara, olha só. Nem cheguei perto disso. Eu tenho uma história triste. Com surf. Como eu passei a odiar praia, porque eu morava na... Dentre um trilhão de lugares que eu já morei no Rio de Janeiro, eu morei na Barra da Tijuca. E eu morei num lugar que tinha uma balsa que você pegava e ia direto pra praia. E minha mãe, rata de praia que era, me levava toda hora pra praia. O tempo inteiro pra praia. Toda hora. E você era rata de praia? Minha mãe é muito. Ainda é hoje. Minha mãe foi morar em Saquarema. Foi morar na beira da praia, indo pra praia o tempo todo. Aí o que acontece? Minha mãe era fissurada em praia e era mãe solteira. E o que que ela fazia? Ela levava o filho sozinha na praia. O que que mulher faz na praia? Ela se bronzeia. Tá na areia e torra. O que, que uma criança quer fazer na praia? Se masturbar. Castelinho de areia. Primeira aventura. E pra água, brincar na água e fazer castelo de areia. Eu não podia. Caçar tatuí. Porque a água era muito perigosa e ela não queria entrar na água pra ir comigo. Então eu ficava torrando na areia, torrando na areia, torrando na areia. Aí eu procurei uma desculpa pra minha mãe começar a deixar. Olha, criança capciosa. Eu procurei uma desculpa pra eu poder ir à água quando eu estivesse lá com a minha mãe, porque era um saco. Aí eu cismei que eu queria uma prancha de bodyboard. Eu queria, porque eu ia ser um fudido. Primeiro dia que eu peguei a prancha, eu fui surfar sem camisa. Eu fiquei com o peito em carne viva, assim, que eu ia pra escola quase querendo ficar pelado, né, na Você escola. Você sabe que tem um motivo pelo qual as pessoas surfam bodyboard com uma camisa especial lá, né? Agora sabe. Eu descobri nesse dia. Se você quer ser um mestre, bodyboard. Você tá entendendo como arde aquela porra? Como arde. Mas é interessante dizer que na minha época isso não era bodyboard, era morey bug. E eu nunca entendi por que tinha esse nome de peraí, tô de sacanagem. Tu é mineiro. O que nego sabe de bodyboard na tua área? Cara, você esqueceu que o Espírito Santo é a praia de Minas Gerais? Tudo bem. Você esqueceu que o Daigo nasceu em 62? Eu fui pra Vitória praticamente a infância toda. Quando o Daigo nasceu, Minas não tinha praia, né? A Pangeia ainda. Pangeia. O Espírito Santo tava colado lá em Angola ainda. Pangeia reversa. A gente, sei lá onde é que é. O Brasil era colado na África, né, porra? Onde é que era encaixava? Tudo colado, né, caralho? Era tudo colado, né? É. Sei lá, não era mais na costa, não? Mas Eu não sei. Eu não conheço nada de África. Era Eurásia? Eu sou igual a 99% do mundo. Eu não sei nada de África. Eurásia e... A gente só sabe que a África é longe, né? Eurásia e o resto, que não é Eurásia. É isso mesmo. Não, tinha um outro nome também. Né? Tem, mas sei lá, não lembro. Tô meio burro pra geografia de primeiro grau agora. O senhor Eternidade sabe que geografia é uma das matérias mais difíceis, porque o sistema tecnocientífico e informacional é característico dos redes materiais e materiais. O que é isso? É verdade. E o de embaixadinha? Jogo de embaixadinha. Não tinha embaixadinha no primeiro. Tinha. É aquele footbag, né? Eu acho o nome. É, Bastion Footbag. É que é. Quatro jogos no primeiro? Não. Nove jogos, né? Um monte. Olha só, tem. O primeiro que a gente falou, o Halfpipe, Surf, depois era o BMX ou o Bicicross. O Patins, o Footbag. Esse footbag é o embaixadinha. No Mega Drive, né? São cinco no Mega Drive. No Master System também tem um Frisbee, que no Mega Drive não tem. E acho que é isso. Acho que eram seis no primeiro. Joguei hoje, mas não lembro. Tô aqui, né? O que é isso? Tem a bicicleta no deserto, tem... É, o BMX. Cheguei hoje, né? Vou embora amanhã. É o BMX, pô. Cara, mas sobre a embaixadinha, eu tenho uma história radical que eu não sei como é que era no resto do mundo. Eu imagino que seja alguma coisa parecida, mas no meu prédio havia uma cultura de futebol, não é uma cultura de futebol, uma modalidade de futebol chamada de porrada ou bol. Não sei se vocês estão interessados. Claro. É, aqui em Minas é o açougue. Óbvio. Cara, isso era genial. Porrada ou bol era tipo assim, eu não sei jogar futebol americano, bora jogar porrada ou bol? Sim. Não, era pior que isso. A gente tava lá, a gente gostava de jogar futebol quando era moleque, a gente jogava direto aqui na quadra do prédio. E a gente ficava lá jogando, aí depois chegavam os moleques mais velhos, bem mais velhos. Tipo, tinham 12 anos, né? É, tipo, tinham 12 anos, exatamente. 14 anos, sei lá, a gente acima da rua de baixo. Nove, e aí os moleques chegavam lá e falavam, acabou, você conhece. Aí eles falavam, mas se puder jogar futebol, vou jogar futebol. Aí os moleques pegavam a porra daquela bola oficial da Copa de 94, sei lá, aquela porra de bola de couro duro pra caralho, nova, e começavam a chutar a bola com 100% da força do Toguro na nossa direção. E tipo, e aí meio que acabava o futebol, obviamente. E tipo, eu não gostava muito dessa prática. Mas os meus amigos, eles achavam irado. Eu não sei se era uma caça da adrenalina ali. Os moleques, eles gostavam de arriscar a vida ali por nenhum tipo. Lembra como é que era? Lembra o nome da bola oficial de 94, da Copa? Não. Só eu que lembro dessa merda, né? Questra. Questra? Por quê? Questra. Não sei, porque o nome da bola é da 98. Copa... É tipo a Jabulani. Fivernova. Fivernova. Não, Fivernova era 2002. É tipo Jabulani? Jabulani foi a de... Foi da África, né? Jabulani foi a que pegou, né? É, foi a única que teve internet na época. Não. Aliás, não, agora eu devo dizer uma coisa. Eu devo dizer uma coisa. O Castro era... Não, o Castro era pouco criativo, porque ele devia jogar porrada no Halfpipe bolado. Pô, mas isso, cara, isso é um conceito maneiro, tu jogar futebol no Halfpipe. É quase um, sei lá, um golzinho. Eu não jogava porrada ball, eu tomava umas duas boladas até eu conseguir sair da quadra. Você não jogava porrada. Esse era o resumo de eu jogando porrada ball. Ele era jogado. Exatamente. Não, mas então, cara, você duraria mais se fosse no Halfpipe. Até porque porrada ball é uma parada totalmente seu objetivo, né? É tipo assim, tome porrada. O objetivo é vencer. O objetivo é matar. O objetivo é matar. É tipo, porrada, ou seja, porrada boa é um jogo sandbox, entendeu? É isso mesmo. O embaixadinho dos Jogos de Verão é o esporte praticado por aquele Renato, não sei o que, aquele velhinho que Maracanã faz embaixadinha. Tá lá direto. Sempre. Sentou. Uma quinta-feira de tarde ele tá lá parado. Tá lá. Qual é a profissão do cara? Faça embaixadinha no Maracanã. Suderge informa, vai entrar o cara da embaixadinha ali. E nessa modalidade, com certeza, tinha um pássaro, que não era um pombo, mas enfim, a gente vai falar agora que é um pombo. E você, se acertasse o pombo, ganhava ponto. Era meio Duck Hunt a parada, né? Tipo, machuque os animais mesmo. Os pombos não são seres humanos. Passa mal a eles e dane-se. É, cara, que coisa escrota, né? O que a gente ensina pras nossas crianças? Nesse caso, tudo bem, porque pombo, né? Mas. Não. Mas mesmo assim. Outro dia eu falei mal de pombo e minha namorada me deu os porros, né, meu amor? Ah, mas aí, né? Você tá falando da pomba. Ela é defensora dos animais, todos os seres vivos e tal. Pô, mas pombo. Aí, pombo não tem nenhum motivo pra existir no ecossistema. É provado que não. É só uma praga, pô. Pombos são ratos salados. Tanto quanto uma barata. Não, porque o rato tem função. O rato tem função, cara. O rato tem função, né? É verdade. Tem função, o pombo não. Ninguém come pombo. Quer dizer, chinês come pombo só. A gente come pombo, né? Depois a gente come flango, comer, né? Na verdade. Flango. A gente come flango. Flango. O que mais que tinha nesse jogo delicioso? Cara, vocês já falaram tudo que eu lembro desse jogo e eu tô bolado porque eu não joguei o mesmo jogo que vocês. Embaixadinha, moleque. Tem o Frisbee tem, né? No de Master System tinha o de Frisbee. O de Mega que não. Que era... Cara, ele era maneiro porque ele tinha aqueles medidores, né? Mas tinha embaixadinha do Master System? Tinha. O de Master System tinha mais que no Mega Drive. Tinha mais coisa que no Mega Drive. Sim. Você devia ser o tipo de pessoa que pulava alguns jogos, que às vezes não gostava, entendeu? Eu pulava surf e Half-Pipe direto, não gostava. Eu só gostava de... O surf, eu era intrigado. Eu jogava o surf pra tentar entender. É pra entender, né? Porque não fazia sentido eu ficar tipo, caralho, como assim? O que aconteceu? Eu passei? Eu não passei? Uma mecânica que o surf tem, que é, se você ficar indo pra cima e pra baixo muito rápido, você começa a fugir da onda. E aí você ganha espaço pra fazer as manobras. Mas o timing de você fazer a manobra e voltar pra água, sem você voltar pra água nadando, pulando na prancha, é impossível, cara. Eu não sei até hoje. Vamos lembrar que uma época que videogame significava vencer. Como é que eu ia vencer no surf? Pera, mas agora também é assim, né? Sinto o Gabriel Medina. Não, hoje em dia o jogo vence pra você. Hoje em dia o jogo vence pra você. Ah, você tem razão. Se você pagar então, o jogo dobra na mão. Era muito difícil, cara. É. E o surf tinha esse problema, eu nunca soube, cara. Eu pulava o surf, pulava o Half-Pipe porque eu não achava graça também. De ficar, sei lá, girando o skatinho de dedo o tempo todo. Caralho, skatinho. E ia pro... Eu queria que o California Games ele tivesse uma configuração tipo máquina de lavar, que é o avançar etapas. Porque os dois primeiros jogos eram os que eu não gostava, o resto eu achava maneiro. Era o skate, o bicicross, embaixadinha. Mas eu lembro que tinha uma opção, tipo, sei lá, praticar, não lembro que você tinha escolher qual era a modalidade. E eu só jogava o que te interessava ou passar por todas as missões como uma pessoa séria, uma pessoa íntegra. E eu não era uma pessoa íntegra quando eu era criança. Pode e estar não te julgando. Pode estar te julgando. Cara, eu jogava Castle of Illusion no mais fácil quando eu era criança e ficava revoltado porque não tinha as últimas fases no mais fácil. Eu falava, que jogo escroto! Era tipo Street Fighter 2, né? Você zerava no modo 1 ou no 2. Estrelas ou menos, você não tinha final. É mesmo? Lembra disso não? Sim. Lembra disso não? Era só Thank You for Playing. Não, Thank You for Playing. Não, Try Normal Mode. Ah, entendi. E o último desses caras que a gente acho que não falou ainda, que é o BMX, era um dos que eu mais gostava também, porque era, enfim, ele era tranquilo de jogar, se você tinha que acelerar e pular. Que ele fazia sentido, né? né, cara? Ele fazia sentido. Era uma versão mais jogável do Excite Bike. Era um Excite Bike. Né? É, era um Excite Bike. E ele, durante muito tempo, preencheu a minha grande frustração da vida, ou uma das, né? Que é não andar de bicicleta. É nóis. É nóis, porra, rapaz. Tamo junto. Tamo junto. Eu andava de bicicleta, mas eu causava muito caos, então tiraram a bicicleta de mim. Tiraram, mas tu sabe andar. Cara, eu acho que quando uma criança aprende a andar de bicicleta, ela tá lidando pela primeira vez com a mentira. Na cara dura. Foi a mentira. Que assim, eu lembro quando eu era criança, eu tava com a minha prima tava me ensinando a andar de bicicleta. Uh-huh. Aí eu tinha muito medo de cair, óbvio, porque eu tinha tirado. Eu andava com uma só rodinha e eu me achava o pica das galáxias. Aí ela falou: é hora de você tirar a rodinha. Eu falei: fudeu que eu vou tirar a rodinha. Ah, já vi onde você vai. Aí que eu falei pra ela, eu falei: olha só, você jura que você vai ficar segurando enquanto eu tô dirigindo? Sim, sim. Aí ela falou: eu juro. Dirigindo. Ai, caralho. É o Charlie Brown e a Lucy tirando a bola. Filha da puta. Ela falou assim: eu juro. Caralho, filho da puta, se largava, cara. Sim, sim, é. Largava. Você tomava uns tombões de susto. Não, enquanto eu não sabia que ela tinha largado, eu dirigia na moral. Aí eu olhava pra trás, tipo: olha só, eu estou dirigindo. Aí ela tava lá longe, eu: oh, não! Oh, não! My car! Aí caía, né? É foda, my cara. Tudo bem que eu não sou iniciado nas artes da bicicleta, mas eu nunca entendi direito o lance de tirar só uma rodinha. Pra isso, na criança andar torta, qual é o lance? É isso. Não, é pra se você cair. A criança sempre tem a tendência de cair pra um lado, né? Aí é aquele lado meio que é o lado que te segura e, tipo, ó, você falhou. É mas tipo você não caiu. O lado que o pau entorta. Mesmo o lado que o pau entorta é pro outro lado. Cara, no meu caso é o mesmo lado. Ah. É pro lado esquerdo. Não lembro pra onde eu caía quando eu era. É, eu. Eu vou chutar que eu caí pro lado direito. É, pode ser. Porque é o mesmo lado, né? Estamos aí, tá jogando não, mais, não para, mais, não me mind pare... game aí do teu me parece, extra. Não, não é por isso, não. É porque é estranho pra mim cair pro lado esquerdo. É estranho pra você cair pro lado esquerdo. Quando eu me imagino caindo de bicicleta, eu imagino caindo pro lado direito. É porque você é destro, eu sou canhoto, né? Tem esse lado. Não, mas eu sou. De pé, eu sou canhoto. De pé, tô canhoto? Ah, entendi. Pô, tu podia jogar no Botafogo, hein, cara? Fazer uma dupla lá. Olha só, eu acho que é isso, velho. Porque a tendência que você tem pra cair é pra um lado, aí há uma rodinha que fica, você segura, entendeu? Entendi. Aquele um lado. Eu não sei se adianta, mas pro peso de uma criança pequena deve adiantar. Eu, certamente, a bicicleta, eu ia entortar a rodinha e ia quebrar a bicicleta. Olha só, desculpa, eu perdi a... Fio da meada. Eu pedi a discussão porque eu tava ajudando a minha namorada a pegar o laptop pra fazer a declaração do imposto de renda, que é uma coisa da vida adulta. Começou hoje, hein? Podem fazer. Não, é um pouco radical. A declaração do imposto de renda é tirar a última rodinha da bicicleta. É tirar a última rodinha da bicicleta. É na vida adulta. É isso aí. Mas a gente tava falando que tem um sentido. O Bode falou aí que nunca entendeu o princípio de você tirar uma rodinha das rodinhas da bicicleta. E eu falei assim, que é meio que pra ser tipo o pezinho da moto, entendeu? Pra moto vai pender pra um lado, segura. Exato. Mas sabe que o pezinho da moto você só ativa quando você vai deixar a moto parada. Sabe disso, né? Sim. Não é pra tipo quando você cair a moto segurar. Até porque é dar uma merda isso. Não, mas a questão de uma rodinha que você dirige a bicicleta. Qual é piloto? Você falou o que, que você faz? Da bicicleta. Você bicicleta. Quando você tá bicicletando lá, você tem uma rodinha só, você bicicleta inclinando pra um lado só. Então você meio que bicicleta na diagonal, tá ligado? Minha namorada tá reclamando aqui que eu tenho que aprender a andar de bicicleta pra falar de bicicleta. Então eu vou ficar quieto aqui, vou parar de falar. Iau! É, tomei um. Como é que fala? Um shoryuken moral aqui. Isso, que coisa horrível. Mas eu tava. Não fazer isso, não. Eu tava falando. É. Chama ela pra vir falar com a voz dela. Você foi opressora. É. Pede pra ela vir falar isso aqui ao vivo, né? É, vem cá falar ao vivo isso aqui. Boa ideia. Vem cá falar isso aqui ao vivo. Quer dizer, ao vivo. Tá gravado, né? Mas fica pra ficar registrado. Fala aí o que você falou pra mim. Eu falei que ele não tem propriedade pra falar de equilíbrio em bicicleta e moto enquanto ele não me deixar ensinar ele a andar de bicicleta. E vergadura moral. O senhor é... andar de bicicleta. Eu tá falando que eu não quero aprender. Mas basicamente é isso. É o fato de você pender pra um lado e segura. Isso aí que ele falou, né? De andar torto, né? É porque aos poucos é uma questão de confiança também. É a confiança da segunda pedalada, né? Você tem que aprender a andar de bicicleta antes de ser doutor, lá. Não tá difícil não, cara. Não é difícil, não, tô tranquilo. Tá favorável. Mas, e que mais que a gente não falou aqui? Falamos de tudo, né? Conseguimos enrolar. Acho que a gente falou de tudo. 55. Caraca, só tem lords aqui. Enrolar não. Só enrolar não. Esse programa tem o selo Koshib. Como é que é o nome do negócio? Ser prolixo. Ser prolixo com propriedade. Não, prolixidade. Isso é o Ludobar. Uou! Irado! Qual foi o. Só pra não esquecer de. Só pra não falar do tema. Qual foi o último Tazo que vocês tiveram pra completar a coleção? Tu completou a coleção do Tazo, né? Eu completei a do Master. A do Master? Quem que completou a coleção do Tazo? Eu tinha a coleção do Tazo, a do Looney Tunes, a primeira? Completa? Não, a primeira coleção do Looney Tunes, que eram, sei lá, 100 Tazos, uma coisa assim, 96, eu acho. O Looney Tunes era aquele que ainda era vagabundo e não tinha, não tinha holograma bizarro lá. Tinha nada, era só um negócio redondo de papel vagabundo. Pá. Não, não, papel não, de plástico. E era, vamos estabelecer os limites do Tazo. Não, era de plástico, o bode. Era plástico? Era plástico. E aos poucos ele ia carcomendo as beiradas e ia ficando meio esbranquiçado. Era plástico. Primeiro teve o Tazo de plástico dos Looney Tunes. Sim. Depois teve o Tazo holograma. Não, depois teve o Tazo voador do Animaniacs. Depois do Tazo holograma teve o Tazo voador. Não, olha, o holograma foi primeiro porque teve um holograma de Looney Tunes. Ah, Tazo voador era irado. Coisa, os Looney Tunes foram dos Tiny Tunes, foram terceira geração de Tazo. É terceira? Olha aí, hein? Falaremos sobre Tazo Generation 3. Tinha como jogar Tazo, não tinha? Tinha, era bafo. Como é que jogava? Era igual bafo? Você tinha que fazer uma... Tinha várias, mano. Tinha fazer era tipo o Tazo, mas que você jogava. Você tinha que tacar o Tazo e os que você virasse eram filhos. Tinha de Tazo? Era tipo Yu-Gi-Oh! Cada geração de Tazo, eles tentavam botar um modo novo de jogo. É, tipo, sua vez! Boa. A primeira geração era Master Tazo, que é oficial, pelo amor de Deus, era um Tazo mais pesado, de plástico. Você tacava em cima, que virasse era seu. Ah, é verdade. Uhum. Era um borrachudão, né? Aí da segunda geração dos Animania, que você tinha que virar o Tazo mandando o Tazo voador. Você estragava o Tazo pra voar e não derrubava nada. Era uma merda. Isso, era uma merda. Mas era irado o Tazo voando. Com aí na terceira geração eles desistiram disso e voltaram pro Master Tazo. Aí na quarta, que era do Máscara, foi a pior de todas. Era tipo uma mãozinha gelatinosa, grudenta. Caralho, esse é muito foda. Esse cara, era muito caralho, eu lembro dessa merda, foda, moleque. Aí, cara, pode. Esse era o melhor de todos. Pode. Qual era o nome disso? Tapa Tazo? É... Sei lá. Mão idiota do Máscara de Tazo. Não, caralho, Tazo. Esse era Tapa muito irado. Tazo. Eu lembro que tinha o Porta Tazo. Porta Tazo era irado. Tinha o Lança Tazo, lembra a pistolinha? Era um revólver. Caralho, isso era muito... Era, aí, uma, você... era uma Nerf Gunzinha pequenininha. A gente comeu... Caralho. Cheetos, mano. Tô falando pra vocês pelo seguinte, o último que me faltou foi um do Frangolino, que é só o Frangolino, de um trecho da coleção, né, que é cada personagem, mas sem ser com aquele fundo redondo, círculos concêntricos atrás. Era um, sei lá, era um personagem e um de última cor. Mas o Frangolino, ele tá fazendo o sinal do Black Power no Tazo. Tô olhando a coleção aqui hoje. Ele tá fazendo o cumprimento Black, a mão pra cima? Cara, você ainda tem até hoje o Tazo? Não, eu tô vendo foto. Eu queria ter... Eu lá em casa, eu tenho alguns, porque minha mãe, na última mudança que ela fez de uma casa pra outra e deixou coisas minhas. Mercado e me levou uma... Livre Tazo. É muito caro, já olhei a coleção inteira. Já olhei muitas vezes. E aí ela me levou umas coisinhas que tinha, sei lá, alguns Tazos, não do Looney Tunes mais, mas tinha uns do Animaniacs, alguns com holograma, que o holograma já não funciona mais. Provavelmente pegou muito sol, água, sei lá. Uma cabeça de um boneco do Trunks, muito bootleg que eu tinha. E alguns pedaços da armadura do dragão do Cavaleiros do Zodíaco da iCast. E a máscara da cabeça do Fire do Inspector. E aí ela levou essas paradas aí. Moleque, e aí, tchau, real, cara, Tazo. Mas tem a coleção toda? Tazo do Naruto, moleque. Não, para. Teve. Parou. Caralho, o Tazo do Pokémon eu tive. Tazo de Pokémon, é. Porque ficou adormecido um tempo e depois voltou. Ó. Caralho, mas isso é muito Tazo, fera. Eu vou te falar uma coisa mais radical que eu lembro. Real, cada um. Vou comprar. Foi na casa. Real, cara. R$100 eu completo a coleção do Looney Tunes. Tá lá, velho. Conta muita coisa. Nossa, que? Tá sem conta pra comprar um videogame novo? Ah, não, tipo, sem conta de comprar esse videogame. A pergunta é aí lá, se você fizer essa coleção de Tazo. O que eu vou fazer? Tá, cara, no cu? Pode que seja, cara, mas é a sua infância. Vai inventar o Tazo supositório. Esse Bob Esponja era muito bom. Aquelas Pokémon que não eram Tazos. Aí a mais poderosa eu acho que era Staryu ou Sidra, assim, ele ligava de todo mundo. Isso. Ah, isso é irado, era tipo super trunfo. Era irado. Caralho, o Tazo do Naruto é uma Shuriken. O quadradinho, né, de Pokémon, né? Os ouvintes estão vendo essa nossa alegria, imagina o que foi o programa de figurinhas, cara. Cara, sério, eu não tenho a menor dúvida de que o de figurinha foi o melhor episódio da história do Machete Soco. Ele nunca será esquecido. Caraca, teve balaço. A gente ainda falou de biscoito. Falou de balazung. Biscoito. Caralho, balazung. Caralho, foi muito bom. A parada mais radical que eu lembro de Tazo foi na casa do Senhor da Eternidade. Na casa do Rodrigo também, Rodrigo Rossi. Rodrigo Rossi. Que era pegar Tazo e pegar lixa. E lixar o Tazo e transformar ele em paleta, moleque. Ah, isso é muito clássico. Cara, que destruição desnecessária. Muito radical, moleque. Você não tá entendendo. Uh-huh. Você, tipo, tinha uma paleta do Gaguinho. Uh-huh. Cara, falando isso, eu tô precisando de paleta. Se eu tivesse um Tazo agora, eu tô falando isso. Isso é muito sou adolescente radical, quero destruir. Vou rasgar as minhas bermudas jeans e quando eu tiver rasgado tudo, cara, eu vou transformar meus Tazos em paleta. O pior é que era legítimo usar Tazos em paleta, era bom. Sim, era. É o material, é o meu material, né? Não, é diferente. Transformava em paleta. O Tazo, ele é meio papelzão. Né? É, entendi. É. Esse lance de tá. Pô, agora eu tô lembrando desses Tazos aqui de Naruto. Eu cheguei a ver algumas. Pô, que nostalgia, que maravilha. Que programa perdido que nunca seria esquecido. Tem que fazer isso de novo, cara. Ah, cara, o dia é possível. A gente não pode recapitular. Se tiver Tazo, eu vou colecionar. Vocês sabem o que eu achei numa das minhas 20 mil mudanças que eu fiz recentemente? Recentemente, o que tu achou? Gugus. Foi. Não! Aqui, deixa eu ver se eu abro. Ele tá a gaveta das coisas perdidas. Ele fechou da gaveta. Antes dele achar a parada. Tá aqui, achei. É, uma parada que vinha na Elma Chips também, que eram os X-Men que você montava, moleque. Eu tive isso. Isso 3D, sim. Era horrível. Isso! Eu ficava montando no escritório pra encher o saco da minha chefe. É, moleque, tô entendendo. Noturno, fechado. Os meus estão lacrados. Eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu tô ligado essa porra. 9, 10, 11, 12, 13, 14 lacrados. Eu vou lutar. Me dá aí, dá pro Daigo, então. Não, se tiver uma medida, não. Eu só quero Homem de Gelo. Ciclope, Wolverine, Fênix, Homem de Gelo. É meu. Anjo. Noturno. Noturno eu quero também. Ciclope repetido. Só quero Homem de Gelo. Wolverine. Eu quero o que me faltava. Dá Wolverine aí. Juggernaut. Jugger Baby. Fanático, né? Juggernaut. Aposto que o Fanático é do mesmo tamanho dos outros. Lógico, igual o Hulk. Noturno repetido aqui. E o Anjo também repetido. Noturno. X-Men Evolution. Versão brasileira. Vamos lá. Moleque, NTDC. Nunca não tire da caixa. Mas esse negócio era maneiro, que você montava e ficava um boneco todo crocante. Boneco crocante, sim. Um boneco meio 3D. Agora essa parada tá na moda, né? Coisinhas 3D. Esse Neoma Chips era zoado, que você falava, pô, tá meio estranho, mas deve ser o ângulo. Aí você ficava girando em torno do boneco. Suava, o boi nunca tinha, cara. Tava sempre escroto, é verdade. O surfista prateado até que tinha um ângulozinho legal. Sabe por que eu gosto do bode? Porque sempre que o bode vem, ele ataca a nostalgia, ele fala. Sim, cara, sim. Vocês lembram? Era uma merda. Era. O bode é o cara que você precisa na sua vida, entendeu? Não é o cara que você quer, mas é a pessoa que você precisa. Pra falar, não, cara, isso aí na verdade era um lixo. Não, o Doclet fugiu da polícia da japonesa, não era maneiro. O moleque de 14 anos dirigia, também não era maneiro. Podcast. Eu gosto de Tazos. Tazos. Cigarrinho de chocolate. Esse programa foi sobre o quê? Foi sobre Tazos ou sobre jogos de verão? Ele foi sobre nossa infância. Majoritariamente sobre jogos de verão. E Tamagotchi. Sonhos de uma noite. Um dos Bikman. Cara, eu gosto muito de fazer programas nas coxas sobre jogos do Master System, porque mistura não só a nostalgia do jogo, mas a nostalgia de toda uma era dos anos 90, que era a era da zoeira liberada, moleque. Eu gosto muito de uma frase que um dos nossos ouvintes proferiu no streaming do Street Fighter V. Street Fighter é uma série dos anos 90 que sobrevive nos dias de hoje. E é exatamente isso. Gostaria de fazer um paralelo aos anos 90. Se eu pudesse terminar o Fantástico de hoje, terminaria com um clipe dos anos 90 aqui, fazendo aquelas cenas escrotais que só naquela década mágica existiam. Assim como jogos de verão. É só a gente colocar a música do Fantástico da época. A mulher saindo da água. Isadora Ribeiro saindo da água. Isadora Ribeiro saindo da água. Fantástico. Cara, era uma época em que as coisas eram divididas em antes do Fantástico e depois do Fantástico. Tipo assim, você manda aquela palavra pra mim, manda depois do Fantástico. Tudo conhecido como domingo e horas de dormir, né? Antes do Fantástico e depois do Fantástico, né? Não, minha mãe deixava ficar acordada pra ver Sai de Baixo. Cara, eu via Sai de Baixo e eu não entendia nada. O negócio do Ribamar com o Gileza, eu não entendia. Eu achava que ele ia pro quarto e eu brincar, sei lá, conversar, ver televisão. Brincar. Master System. Canguru Perneta, what the fuck? O não, lá em casa a gente fazia a seguinte parada. Eu e minha mãe, a gente ia dormir, né? E a televisão do quarto, a gente ficava vendo Topa Tudo por Dinheiro, porque Silvio Santos superior. Porra, e aí, a gente tá cagando a minha voz. E como a gente, na televisão da sala, né, tinha um videocassete, a gente deixava gravando o set de baixo, uma fita genérica lá, que ficava rodando em AP a vida inteira, devia ter uma qualidade já muito imunda. E aí, na segunda-feira, quando chegava da escola pra almoçar, eu e meus primos, a gente viu o episódio do set de baixo no dia anterior. E era sempre aquele, era sempre aquela parada assim, que eu lembro que o meu primo, quando a gente ia embora da, ou quando ele me encontrasse na escola, ele perguntava, gravou o set de baixo? Que era pra... Eu era do meio, né? Eu fui um ano mais velho e ele 2 anos mais novo. E ele, cara, se eu não entendia, o moleque com 7 anos, ele ria do quê? Ele ria do cala a boca magna só, né? Era a única piada aqui. Ele devia entender os bordões de pobre, velho. Ah, os bordões de pobre. Do Ribamar. Seu Vavá. Ele tá Magosha, Brick Game, Tazo e Skatinho de Dedo, Boneco do He-Man e Power Rangers e tudo mais. Moleque, você ouvinte, escolha a próxima coxa do Bastante Soco. Tá boa. Tamagotchi, opção A. Opção B, o que mais? Fala aí lá. Nenhuma dessas coisas que a gente vai falar dá um programa inteiro, então provavelmente a resposta certa é todas elas. Tamagotchi, sei lá, minigamezinho, tipo aquele do X-Men, que era tipo um. Ah, da Tectoy, né? Fantástico. Tectoy, é. Pré-definido na tela, isso, né? Isso, Brick Game 99.1, que eu ganhei na Game Over do Bode quando eu ganhei o campeonato de virar tequila e passei mal. Tazo, Lego, Brick Game, Kinder Ovo, G.I. Joe, Alma de Figurinha. É que é o único que dá um programa inteiro sozinho. É o Alma de Figurinha. Uma massa do tema genérico de Master System, né? Vamos falar sobre a pistola. Qual é que é o nome da pistolinha lá? É Zapper. Não, Light Phaser. Light Phaser. Nunca mais quero ver falar dessa porra, dessa palavra, desse programa. Não, né? Você ganhou, engraçado, não ganhou. Não, ganhou a votação. Ah, votação? Não, ganhou não. Foi pra votação. Ganhou, mas... foi pra votação, mas cadê? A gente revelou quem ganhou na votação? A gente revelou, sim. Não, foi do choque. Cadê? Não, foi do choque. Foi do choque. Ah, porra! Esse Liz de Big, ele fantasia muito, cara, com o universo fantástico dele, onde as coisas boas pra ele acontecem. Veio até mandar mensagem no dia, tudo bem, você ganhou, cara. O Light Phaser não ganhou. Que blazer! É, blazer, demodê, é, nada top, mas foi isso aí. Desolê. Nosso e-mail qual é? Fala aí. E desolê@baixofrensor.com. A gente tá. www.facebook.com/desolê. twitch.tv/desolê. patreon.com/desolê. Para valores de desolê próximos a Baixo Frente Soco. YouTube, Twitch, Facebook, Twitter. youtube.com/baixofrentesoco agora. /baixofrentesoco. Dando aquela moral ali, nós estamos investindo. É, olha só, o ouvinte Glauber, que é nosso Patreon, só tem um Glauber que é do Patreon, então é você. Se você estiver ouvindo, você ganhou o Street Fighter V e você não me responde. E eu quero te dar um jogo, eu quero te fazer rir. Mas quem quer rir, tem que fazer rir. Na verdade, não é essa lógica. Tá tipo no ônibus assim. Aí é. Caralho, ganhei o Street Fighter V, irado. Gente. Aí. A rotina do dia a dia dele leva, ele esquece. E passa mais uma semana inteira. Mais uma semana. Tá, essa semana. Assim, tudo bem, é que as coisas que a gente manda pro ouvinte demora. Tipo, o brother ganhou o livro lá em novembro, tipo, só essa semana. Mas isso acontece, isso é. Não, eu lembro que a primeira coisa que a gente sorteou, que foi o meu Infamous. Ah, aquele do Infamous, sim, você mandou no outro dia. É tipo assim, eu falei, vou sortear quem o primeiro que comentar não sei o quê. Aí no dia alguém comentou não sei o quê. Eu falei, oba, você ganhou. Aí deu tipo. 2 minutos, tinha o endereço do cara assim no meu inbox. Aê, meu endereço, hein? Eu falei, vou mandar. Ainda tio, já mandou? Não, mas o brother que ganhou o livro aqui no sorteio foi o Lucas. Eu preciso descobrir que ele, na época do Smash, deu várias chaves de Smash pra gente, pra galera dividir aí. Então foi um sorteio bem sorteado quando saiu pra esse cara. Esse Glauber, eu não sei qual é dele não, mas ele gosta de Street Fighter V assim mesmo. Aí, posso só dar uma outra lembrança da... Lembra, vai. 90? Molhoucos? Sim, tem. Tá bom. Você lembra de molhou? Era tipo um molho que vinha no de ketchup. Né? Era do Cheetos. Era uma coisa zoeira do Cheetos. Ah, eu lembro. Era um molho meio doce, verde, estranho. Tinha um roxo. Quadro, moleque. É, era uma merda. Isso veio era depois daquelas raspadinhas que você não podia ganhar nunca. Todos os caminhos te levavam pra derrota. Todos os caminhos te levavam pra derrota. Por que pariu, boy? E mas, é isso, mas pra encerrar, Daigo, lembra aí a letra da música da Globo dos anos 90. Pera, qual delas? Não tem pra ninguém. Ah, Globo 90 é nota sempre. Essa era a melhor música. Não tem pra ninguém. que a gente zoava quando era moleque, que essa música era a música do autismo, tá ligado? Que era todo mundo sem saber pra que câmera olhar na propaganda, então era todo mundo solto, assim. Então é isso aí. Só pra avisar que a Globo é sempre uma parceira do nosso podcast, né? Agora o nosso amigo, o The Trooper, faz parte do time da Globo. Entrou pra Globo? Parabéns. Parabéns. Qual melhor, Sonic do Master System ou Sonic do Mega Drive? O Sonic do Master System tem mais história. Tudo do Master System é melhor. Bom. Memória afetiva ou realidade? O Sonic do Master System. É a mesma coisa. O Sonic do Master System tem um umbigo muito pra fora, moleque. Caça-talentos. Outbigo, porra. Inclusão dos outbigos, entendeu? Representatividade dos outbigos. Figurinha da bala block, do chiclete block do El-chan. Vambora? Bora. Acabou, né? Acabou. Então até semana que vem e falaremos sobre tudo isso aí. Eu lembrei do umbigo, cara. Lembrou do umbigo? Lembra agora do, sei lá, dos gordinhos do DDD da Embratel também. Abraço. Um deles faz cinema hoje em dia, né? Caralho. Acabou.